Então, tome 5 minutos aí para pensar as perguntas e vamos lá. Bom, a minha é sobre o marxismo, né, que estava esperando, acho que nas últimas aulas, se entrar mais nesse tema, eu estava esperando para essa pergunta. É o seguinte, você vê que o marxismo ele vem crescente, é uma das vertentes do movimento revolucionário, mas que vem numa crescente aí nos últimos 2 séculos, principalmente. E eu vejo assim, o marxismo ele tem um apelo muito grande, assim, principalmente. Ele já tem um apelo quando ele separa a sociedade, ele faz a clivagem entre ricos e pobres e diz, você pobres. Você não é pobre por sua culpa. Existe um capitalista que te explora e uma vez eliminado esse capitalista, seus problemas estarão resolvidos, a sociedade será igualitária, você será rico também, ou você não terá esse. Você vai viver no paraíso comunista, onde não vai haver o problema de escassez, não vai haver a falta dos bens materiais que você tem. E aí, casando com a escola de Frankfurt, quando vem a ideia de juntar ainda com a ideia, com a psicologia freudiana, de Marcuse, você investir na juventude com revolução sexual também e dizer, olha, a opressão que existe na Igreja Católica, toda a opressão moral, a resposta a isso, ao sex lib, vem pela revolução, que é também ligada à ideia de revolução e marxismo, tudo isso. Ou seja, eles têm um apelo de eu resolvo seus problemas, você está insatisfeito com a vida, a solução passa por aqui, a felicidade, promete tudo isso aí. E no outro ponto, e fica aquela clivagem assim, os marxistas têm a solução para os problemas, têm um mundo ideal, um mundo feliz, e os conservadores querem o mundo do jeito que está hoje. Como se os conservadores quisessem conservar o que está ruim no mundo, não aquilo que está bom. Então fica naquela coisa, os que querem mudar quanto os que querem que as coisas fiquem do jeito que estão. E quando você diz, eu quero que fique do jeito que estão, até você explicar, eu não quero que mude o que está bom, quero que mude o que está ruim no mundo, sempre fica aquela coisa, o conservador é do lado dos ricos, que oprimem os pobres, e assim, como que a gente quebra isso, né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar assim, ser aquela coisa conservadora mesmo, tipo, vamos ficar onde estamos, vamos explicar essa coisa que é difícil explicar, que a gente não quer ficar onde está, ou vamos propor, olha, tudo bem, do jeito que está também não está bom, só que o caminho não é a revolução, o paraíso na Terra, o caminho é esse outro caminho aqui, né? Eu acho que, e aí nós não seremos conservadores, nós queremos caminhar para aquela direção, para uma direção X, diferente da direção para a qual o movimento revolucionário quer caminhar. Né? Seria uma coisa mais de ponto estratégico, né? Agora, eu não acho que seja possível, entre aspas, combater o marxismo. Em primeiro lugar, porque o marxismo é uma figura proteica, que muda de identidade, muda de conteúdo a cada 5 anos e se apresenta com uma fisionomia diferente. Então, você combatê-lo no plano das ideias, não adianta, porque a hora que você derrota uma ideia, você já tem outra e outra e outra e outra. Isso faz parte, vamos dizer, da dinâmica do próprio movimento revolucionário. O movimento revolucionário, no fim, tal como ele se define entre aquelas revoltas dos russitas e taboristas no século XV e a Revolução Francesa no século XVIII, a característica fundamental dele é ele se arrogar a autoridade do futuro. Quer dizer, um futuro hipotético que já tem o dom de conferir ao seu porta-voz no presente, né, uma autoridade para conduzir o processo. Isso quer dizer que nenhuma revolução pode jamais alcançar os seus objetivos. Se ela alcançar qualquer dos seus objetivos, ela perde, vamos dizer, a sua força principal, que é esse apelo do futuro. Então, se nós vivemos num mundo de injustiça e no futuro haverá um estado de justiça, então é evidente que o mundo atual será julgado pelo mundo futuro. O mundo futuro é, então, o tribunal do mundo. Quem o personifica no momento são os revolucionários e eles são, portanto, os juízes do mundo. Se a revolução tivesse um prazo para se cumprir, ou se ela tivesse objetivos determinados, definidos, a ser alcançados, então seria a mesma coisa que dizer o futuro já chegou, então vai começar o julgamento. E isso, evidentemente, não pode acontecer, porque daí a revolução teria que se julgar a si mesma ou submeter-se ao julgamento da população em geral, e ela perderia sua autoridade automaticamente. Então, não se realizar jamais é da natureza da revolução. Portanto, empurrar o futuro com a barriga, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. É este que é o mecanismo perverso essencial da revolução. A questão, vamos dizer, da igualdade, dos problemas sociais, etc., tudo isso é somente um pretexto. Porque você vê que a revolução começa no século XV, baseada numa proposta cristã, quer dizer, nós vamos aqui implantar o juízo final, nós vamos realizar o evangelho. Três séculos depois, a revolução já é totalmente anticristã, quer dizer, você tem o materialismo científico, você tem o ateísmo militante, etc., etc. Passa mais 100 anos, surge a teologia da libertação, já voltou o cristianismo. Quer dizer, como é que você pode levar a sério e discutir as propostas concretas de um movimento desse tipo? Que pode afirmar A e o contrário de A, que pode ser cristão e anticristão. Tá certo? E a revolução, ela tem, de certo modo, ela tem todos os direitos. Ela é a total irresponsabilidade cognitiva transformada em critério supremo do bem e do mal. E é este que é o ponto que tem que ser atacado, não as suas propostas. Você vê que a simples ideia de você discutir, né, o socialismo, o que pode trazer mais bem-estar para a população, o capitalismo ou o socialismo. Se você topou isto, você já entrou, então, dentro de um critério puramente burguês que, por sua vez, foi criado pela própria Revolução. Então, você já está sendo julgado pela Revolução. Então, por exemplo, a ideia de que todas as pessoas têm um direito a determinada quantidade de bem-estar. Da onde que tiraram esta ideia? Quem disse para você que o bem-estar das pessoas é um direito? Não é um direito, é simplesmente um fato. Em alguns lugares as pessoas estão passando melhor, elas têm mais sorte, ganham mais dinheiro. Em outros lugares, não. Você não existe uma entidade da qual você possa cobrar esse direito. Pensa bem, uma sociedade como um todo, né, não existe uma instância acima dela da qual ela possa, vamos dizer, cobrar um direito. Entendeu? Quer dizer, os indivíduos podem fazer isso, mas a sociedade não pode. Então, o resultado é o seguinte: a sociedade, para poder equacionar essa questão, vamos dizer, do bem-estar, mal-estar, do padrão de vida e tal, em termos de direito, ela tem que se dividir em duas e nomear uma parte culpada. Então, acontece que a extinção dos culpados, por definição, não tem nada a ver com a solução do problema. Quem diz que você matar todos os burgueses tem algo a ver com o aumento da produtividade, com o aumento da distribuição de riqueza? Não há conexão de causa e efeito entre uma coisa e a outra. Mesmo porque, se você mata todos os burgueses, você vai ter que colocar alguém no lugar deles. E este alguém, quer dizer, cada comissário do povo que assume o lugar do burguês na direção da companhia, ele já entra com mais poder do que o burguês. Porque ele não é somente um proprietário, mas ele é também um poder de polícia, coisa que o proprietário não era. Os proprietários capitalistas, eles não têm os direitos de prender quem eles queiram, tá certo? De matar, torturar, etc., etc. Mesmo que eles queiram fazer isso, eles vão ter que recorrer ao Estado para fazer isso. Ao passo que o comissário do povo que assume a direção da empresa, ele já é a presença do Estado. Então, ele tem um tipo de autoridade que o burguês não tinha. De modo que o socialismo é, por definição, ele é a concentração de poder e, portanto, ele é a estratificação maior. Se você comparar, por exemplo, o padrão de vida da classe dominante, né, na União Soviética ou na China, é incomparável com o de qualquer país ocidental. E isso é assim por natureza. A ideia de que você vai instituir a igualdade por meio da concentração de poder, né? Isso é a mesma coisa que dizer que você vai aumentar de estatura se puxando pelo cabelo, entendeu? Quer dizer, é uma ideia tão, tão, tão imbecil que ela não merece 2 minutos de atenção. E, de fato, o atrativo da revolução não está nisso. Presta bem atenção. O atrativo da revolução, ele não age principalmente sobre as massas que seriam hipoteticamente beneficiadas por ele, mas age sobre a massa de militantes. Ou seja, quem está realmente persuadido, quem ama a revolução, são os militantes, e não a população amorfa que será hipoteticamente beneficiada. Tá certo? E os militantes entram na revolução por quê? Porque eles esperam obter um padrão de vida melhor para eles? Não. O padrão de vida que eles estão oferecendo, o padrão de vida melhor, estão oferecendo para os outros. Então não pode ser o aumento, vamos dizer, a sua, vamos dizer, o aumento da sua prosperidade, do seu bem-estar social, que é o atrativo para os revolucionários. O que é o atrativo para eles é o poder que ele vai exercer. E esse poder, ele se define como o poder totalmente irresponsável, que não pode ser julgado por ninguém, exceto por ele mesmo. É isso o atrativo da coisa. Você conhece, essa é a pergunta decisiva, você conhece algum militante socialista ou comunista que diz assim, olha, nós vamos implantar o socialismo, e quando vier o socialismo, daí eu largo aqui a militância política e volto para casa e serei um operário como qualquer outro. É? Não, eles são a militância, então naturalmente eles serão a elite governante do socialismo. Então todos são comissários do povo, são ministros, são chefes de polícia, etc., por definição. Então o atrativo, só, veja, somente um burguês dinheirista idiota acredita que o atrativo do socialismo é a promessa de bem-estar. Não é. Se fosse a promessa de bem-estar, então o agente da revolução seriam as massas e não a militância. Está entendendo? Seria o cidadão comum que não quer saber de política, mas quer apenas um padrão de vida melhor para sua família. Esse seria o agente da revolução. Quando não é. Os agentes da revolução são intelectuais, são estudantes. Quer dizer, é a massa militante, que é, vamos dizer, um fragmento mínimo da massa total. E o atrativo que a coisa tem sobre eles é completamente diferente da promessa de melhor situação econômica. Sim, este é o discurso que você faz para o eleitorado. Mas é por isso que você está metido nisso. Então, por exemplo, o Lula, ele quer o socialismo porque ele acha que no socialismo ele vai ganhar mais dinheiro do que ele ganha agora? Ou o Zé Dirceu? É? Veja, discurso de propaganda é uma coisa, ideologia é outra, e a lógica interna do processo é uma terceira ainda. É isso? Então, os argumentos que você usa, por exemplo, para ganhar uma eleição, não tem nada a ver com a realidade do processo. Isso é apenas propaganda. Agora, o indivíduo pode manter um discurso de propaganda, mas ele não vai agir segundo esse discurso de propaganda, porque ele não é louco. Você tem uma estratégia, tá? E dentro dessa estratégia você desenvolve também um discurso de propaganda. Mas você não se orienta por ele. Está entendendo? Agora, o fato é que, em geral, os liberais, os teóricos da burguesia, etc., que são pessoas que realmente só pensam em dinheiro, né? Eles acham que o ponto central, eles acham que o socialismo é realmente a promessa da igualdade social. Eu digo, o socialismo não tem nada a ver com a igualdade social, absolutamente nada. Isso é apenas um discurso pretextual. Você vê, a igualdade social seria um objetivo a ser alcançado no fim. Quer dizer, primeiro Nós derrubamos o Estado burguês, construímos o socialismo, fazemos isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. E no fim dará uma igualdade social. Agora, o problema é o seguinte, o que você vai fazer agora? Agora nós vamos derrubar o Estado burguês e vamos concentrar o poder na nossa mão. Esta é a realidade do processo. Está entendendo? Então, vamos dizer, a igualdade é somente uma hipótese, mas a concentração do poder é a realidade imediata. E as pessoas se deixam atrair por isso, porque elas querem compartilhar deste poder, e não porque elas acham que elas terão um melhor padrão de vida no futuro. Quer dizer, o melhor padrão de vida no futuro é uma, vamos dizer, uma bandeira oferecida a pessoas que não participam do processo revolucionário. A pessoa que age ali apenas, vamos dizer, como massa de manobra ou como massa eleitoral. Então, isso não é a substância do socialismo, entendeu? Né? Agora, você diz, nós temos aqui uma outra proposta democrático-liberal que vai melhorar o seu padrão de vida. De fato, a proposta democrático-liberal aumenta o padrão de vida. E por que ela continua sendo derrotada pela proposta socialista? Simplesmente porque a proposta socialista não tem nada a ver com isso. Então, assim, os liberais democratas, eles têm, conhecem a economia, estudaram a coisa seriamente, e eles sabem como fazer para a sociedade prosperar. Só que o outro lado sabe como fazer para tomar o poder. Está entendendo? E não existe, vamos dizer, realmente não existe nenhuma estratégia antirrevolucionária. Existe apenas a discussão ideológica de qual regime é melhor do ponto de vista do bem-estar das massas, que é um problema que não deveria sequer ser levantado, porque os fatos já o respondem imediatamente. Quer dizer, a maior capacidade do capitalismo para gerar prosperidade, gerar inclusive maior igualdade, é uma coisa óbvia, não tem como negar isso aí. O socialismo, onde quer que ele mete a pata, ele só cria miséria, miséria, sofrimento, atraso, é a coisa mais manifesta do mundo. Também, vamos dizer, a relação entre a prosperidade, a relação inversa entre a prosperidade e a concentração do poder econômico, também é óbvia. Então, esse não é o problema. Quer dizer, se a realidade econômica é esta, se o capitalismo, de fato, gera mais prosperidade, bem-estar, etc., etc., então, o motivo do sucesso do socialismo não pode ser esse. Está entendendo? É uma outra coisa completamente diferente. O motivo do seu sucesso é a atração que ele exerce, não sobre a massa eleitoral, mas sobre a militância revolucionária. Se você pegar assim, qualquer partido socialista, tem alguns milhares ou milhões de militantes dispostos a morrer por ele. Agora você pega um partido conservador ou liberal-democrata, quantas pessoas vão morrer pelo liberalismo? Ninguém. O liberalismo não tem esse atrativo psicótico do socialismo, tá entendendo? Ele é simplesmente, vamos dizer, o liberalismo é como dizer, é uma ciência econômica no fim das contas. Então, se o sujeito aceita discutir socialismo na clave do bem-estar social, ele já foi enganado, já está enganado. É só essa pergunta aqui. Você acha que se a mentalidade revolucionária fosse destituída do apelo messiânico, os militantes revolucionários, eles teriam esse ímpeto de ser capazes de morrer pelo ideal que eles professam? Eu acho que o único caminho possível é desmoralizar a mentalidade revolucionária em si mesma, mas não na clave econômica. Veja, pelo lado econômico, o pessoal marxista, por exemplo, pode criar milhões de argumentos contra o capitalismo, mas não pode criar nenhum em favor do socialismo. Está entendendo? Então, Marx foi muito esperto em escrever muito pouco sobre o socialismo. Se você somar tudo que Marx escreveu para dizer como seria o socialismo, não dá 20 linhas. Numa obra que tem quase 100 volumes. Então, como será o socialismo? Ele desconversava. E os outros teóricos do socialismo são todos assim. Né? De o que será substantivamente o socialismo? Como é que vai ser? Os caras, às vezes, têm umas tiradas poéticas, assim, né? como Trotsky, né? Todo varredor de rua será um novo Leonardo da Vinci. Né? Eu digo, mas bom, mas isso é apenas uma figura de linguagem, você não está me dizendo substantivamente como vai ser a coisa? Você não pode... Veja, o socialismo não é sequer descritível. Porque tem aquele problema do von Mises. Como é que vai ser feito o cálculo de preço no socialismo? É impossível fazer. Isso é a mesma coisa. A ideia socialista, do ponto de vista econômico, ela é autocontraditória, ela é absurda e ela não será realizada jamais. Então não precisa se preocupar com isso. Entende, né? O que tem que quebrar é o movimento revolucionário. Veja, quantos regimes socialistas bem-sucedidos existem no mundo? Praticamente nenhum. O que existe é o seguinte, existem regimes fascistas. Uns mais tirânicos, outros mais brandos. Esse social-democracia, o que os caras chamam de social-democracia, é regime fascista. Você tem um Estado controlador que age em parceria com grandes grupos econômicos, como na Suécia, por exemplo, né? Então você tem o mesmo, economicamente, o regime da Suécia é parecido com o da China. Só que o da Suécia foi implantado depois que a nação estava fazendo um alto nível de progresso capitalista. Então houve uma transição tranquila para o socialismo. Só que passa umas décadas, o pessoal começa a ver que não funciona direito. Você tem que assegurar uma margem maior para liberdade a liberdade econômica. Então, do ponto de vista econômico, não precisa se preocupar com o socialismo, ele nunca existirá. Então, a discussão não é essa, não é por que o socialismo atrai as multidões. Ele não atrai as multidões. É? As multidões, no máximo, votam num candidato socialista de vez em quando, mas elas não vão sair à rua, tá certo? Para destruir o capitalismo. Você pensa, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Quantos saíram à rua para esbravejar? É? Um milhão. Então. Então, é 0,5%. Então, é esse pessoal que está convencido da coisa. E eles estão convencidos por quê? Eles estão com problema econômico, eles são miseráveis, que estão sofrendo e que precisam de uma elevação de padrão de vida. Você acha que o Pablo Capilé está sem dinheiro? É? O Lula está sem dinheiro? O problema deles não é esse, está entendendo? O problema é a mentalidade revolucionária que se apossou da cabeça deles. Inclusive, se você estuda a obra de Marx, você vai ver que a conversa do bem-estar social, etc., surge tardiamente. Quando você pega os manuscritos econômicos e filosóficos do Karl Marx, de 1844, ele não tem nenhuma preocupação com isso. A preocupação dele é de ordem religiosa. Ele quer acabar com o cristianismo, esse que é o ponto. E a inspiração básica é esta. Já em Marx isso aparece? Sim, aparece muito claramente. Toda a argumentação econômica aparece muito mais tarde. Inclusive, quando ele nos manuscritos de 44, quando ele fala do capitalismo, ele fala sob o ponto de vista puramente psicológico e simbólico, está entendendo? Jogar um jogo limpo e do outro lado as pessoas que não têm freio. Não, não pode ter frio, porque a estrutura da, da mentalidade revolucionária é psicopática por natureza. O que poderia proteger as instituições da ascensão dessas pessoas até os cargos de liderança? Não, só existe um jeito. Se você entender que aquilo não é uma ideologia política, não é uma proposta política, né? Mas é uma forma de psicopatia e de banditismo. Mas historicamente, o que seriam associações, sei lá, tipo, clubes fechados? Que papel você pode ter na, na história americana? Você acha que a maçonaria pode ter ligado um papel desse tipo? Não, vamos nossa, dizer... As... Não se trata de bloquear o... Não é uma luta que esteja no plano institucional. Isso é uma luta contra pessoas. Indivíduos. São como moscas, isso é mais para mim. Ué. Cinco é bondade. Não, não tem jeito, né? Mas acontece que pessoas entram nisso, vamos dizer, por... Porque elas veem o sucesso. Alguém teve sucesso em primeiro lugar com isso. Ele teve, teve sucesso no meio burguês por isso. Né? E teve sucesso por quê? Porque o burguês acredita que aquilo é uma proposta econômica que pode ser discutida racionalmente em termos de ciência econômica. Né? Quando no, a única coisa que interessa é o fundo psicótico da coisa. Por exemplo, você acha se, seriamente que um cara como Fidel Castro, ele tem algum escrúpulo, tá certo, de reduzir a sua população à mais extrema miséria e ele ser um bilionário? Nenhum escrúpulo. Hã? Por quê? Porque a revolução não pode ser julgada. Esse é o ponto. Hã? Ela é o futuro, e o futuro é o tribunal. Não há outro tribunal. Não existe Deus, e a sociedade presente é uma sociedade corrupta. É ela que está em julgamento, não a revolução. Então, isso quer dizer que o revolucionário, por definição, ele tem todos os direitos. Ele não tem satisfações a prestar, nem perante a ciência econômica. E as pessoas que acreditam falam, não, mas o socialismo só cria miséria, ele fracassa. Eu digo, mas quem disse que o fracasso econômico e a miséria derrubam uma ditadura socialista? Não derrubam, a fortalecem. Então, tanto o sucesso quanto o fracasso ajudam, porque o fracasso pode ser sempre trabalhado, como é em Cuba. É a culpa do embargo econômico, é o imperialismo, nós temos que nos juntar para matar esses malditos imperialistas. Você sabe o que é o embargo econômico? Significa que os americanos não podem tirar dinheiro de Cuba, mas eles podem mandar dinheiro para Cuba. Como é que uma coisa dessas pode fazer mal? Hã? Quer dizer, todo ano são milhões e milhões de dólares que vão para lá, das famílias de cubanos que estão aqui, que é um sexto da população. Chega lá, esse dinheiro só uma parte vai para as famílias, a maior parte vai para o governo. Então isso quer dizer, a ditadura cubana é sustentada pelos seus inimigos, pelas suas vítimas. E está reclamando e dizendo que é culpa do embargo econômico. É impossível você provar que esse embargo cria qualquer prejuízo para Cuba. Ele só cria benefícios. Você veja, se a elite revolucionária não pode ser julgada por ninguém, então não só ela não tem de responder pelos seus crimes, mas o seu direito de mentir é ilimitado. O que é uma mentirinha para quem tem o direito de matar as pessoas? Não é nada. Então quer dizer que a partir da hora que se aceitou a mentalidade revolucionária como uma coisa normal, que faz parte da sociedade humana, está tudo acabado. Então, bom, o que nós poderíamos fazer contra isso? Então, em primeiro lugar, excluir da política e da atividade cultural qualquer pessoa que fale em nome do futuro e se arrogue a autoridade do futuro, qualquer um. Não precisa ser socialista, né? Pode, tradicionalistas são revolucionários nesse sentido, né? Você está prometendo, vamos dizer, um mundo paradisíaco, né? Isso onde todo mundo vai ser cristão, ou vai ser muçulmano, vai ser não sei o quê. Claro que isso aí é mentalidade revolucionária também. Aliás, ela começou assim. Você vê, o que a revolução faz é transferir o juízo final da eternidade para o futuro. Então, automaticamente, o futuro se torna, ele adquire a autoridade divina. E o seu representante no presente personifica essa autoridade. É este o problema central. Você vê, as ideologias revolucionárias, elas mudam. Você tem ideologias revolucionárias comunista, fascista, nacionalista, internacionalista, cristã, anticristã, tradicionalista, tem tudo isso. Qual é o ponto comum? O ponto comum é esse. A ideia primeira dos revolucionários, do século XV, né? Nós vamos fazer o juízo final. Agora, acontece que o juízo final, tal como está escrito na Bíblia, ele é o fim dos tempos, ele não é mais um tempo, né? Quer dizer, ele é o fim da temporalidade terrestre e a reabsorção de todos os tempos na eternidade. O que é a eternidade? A eternidade é, na definição de Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, está tudo presente, só a presente. Tá certo? Então, o juízo final não é descritível em termos de um acontecimento terrestre, ele não é nem pensável em termos de um acontecimento terrestre. Agora, quando você diz, nós vamos implantar o juízo final aqui, o juízo final aqui é mais um capítulo da história. É uma coisa que vai acontecer no tempo. Tá certo? Quando vai acontecer? No futuro. Então, sumiu a eternidade, sobrou só o futuro, investido agora da autoridade da eternidade. Isto é comum a todos os movimentos revolucionários, né? E note bem que isto penetrou tão profundamente na mentalidade geral, inclusive dos conservadores, que contra o movimento revolucionário, os conservadores alegam, não, nós podemos assegurar um futuro melhor para vocês do que o socialismo. Então pronto, você já está enquadrado no meio, você já está possuído pelo mesmo demônio. O que você tem, o que nós temos que alegar é o seguinte, ninguém tem controle do futuro. Claro que você pode fazer uma proposta de futuro, tá certo? Desde que seja limitada aos seus meios de ação e que não implique concentrar o poder na sua mão para você realizar o tal do futuro. O que é a definição de revolução? A proposta de mudança social profunda, radical, por meio a ser executada por meio da concentração de poder. Tanto faz se essa concentração será obtida por meio da violência ou por meio eleitoral. Em todos esses casos, é o futuro brilhante que é a raiz da autoridade presente desses indivíduos. Então, quer dizer, vai fazer agora, são 6 séculos que a humanidade está vivendo em função de um futuro que nunca chega e não pode chegar. Porque se ele chegar, então acabou a revolução, então agora a revolução será julgada. Né? E a revolução não pode ser julgada. Por que você acha que quando acabou o comunismo, nenhum comunista foi parar na cadeia? Porque é autocontraditório. Eles não podem ser tidos como responsáveis pelo que fizeram. Se bem que o próprio mundo burguês se recusa a julgá-los. O mundo burguês também é fruto da Revolução, né? E daí aparece o pessoal tradicionalista falando na sociedade cristã, se opondo a tudo isso, fala, mas vocês também são revolucionários. Quer dizer, a mentalidade revolucionária pervadiu, ocupou o espaço mental inteiro do Ocidente. Mas você vê que o Islã tem essa vantagem. O Islã não promete uma sociedade melhor para o futuro. É uma sociedade melhor agora. Você islamizou, a sociedade já está melhor. Então ele não tem que falar em nome de uma utopia futura. Não, se você entrou no Islã, a sociedade islâmica já existe. Ela já está implantada. Se ela é miserável ou próspera, não faz diferença. Ela será melhor do que qualquer outra sociedade pelo simples fato de que é islâmica. Eles não estão te prometendo prosperidade. Olha, antes você estava no mundo da guerra, Dar el-Harb, que é a terra dos infiéis, e agora você está no Dar es-Salam, a terra da paz. Entre nós e agora a paz. É já, não é amanhã. Então, nesse sentido, o Islã não é uma proposta revolucionária. Mas me parece que, assim, pelo muçulmano, o cumprimento de determinados preceitos garantiria a moralidade de uma ação. O cristianismo é uma coisa mais dinâmica, você acha que... Sem sombra de dúvida. Isso pode ter levado a essas confusões. Quer dizer, você entrou no Islã, pronto, você já é coberto de preceitos, já baixaram, tem um regulamento que não acaba mais. Você vai passar o resto da sua vida aprendendo esses preceitos. Parece que são 44 mil. Agora, o Islã no Ocidente, ele tem um apelo revolucionário. Porque o mundo islamizado é uma proposta futura. Sem sombra de dúvida. Ele não é dominado pela mentalidade revolucionária internamente, mas ele sabe usá-la no Ocidente. Mas não tenha nem dúvida. Para você encontrar, vamos dizer, algum pensador ocidental que não esteja contaminado de mentalidade revolucionária, que consiga enxergá-la, é uma raridade. Você pega o Erich Wegener, Norman Cohn, meia dúzia, né? Em geral, assim, a oposição que se faz, por exemplo, ao comunismo, ela é toda tingida de mentalidade revolucionária. É tudo baseado na proposta de um futuro melhor. Então você está concorrendo, são movimentos revolucionários em concorrência. Agora, as pessoas ignoram o seguinte, que até o século XV, ninguém tinha tido esta ideia. É? E em grande parte do mundo oriental também ninguém teve a ideia até hoje. Então, quer dizer, o ser humano pode viver sem a mentalidade revolucionária. Ela não é um elemento estrutural da presença humana na Terra, mas ela é uma coisa que teve um começo e que um dia vai ter um fim. Quer dizer, o fim da mentalidade revolucionária vai ser como você ser curado de uma psicose ou despertar de um pesadelo. Não vai ser uma coisa gostosa, porque vai ser uma depressão, tá certo? Mas em psiquiatria todo mundo sabe que a depressão acompanha a cura. E o sujeito vai, como diz, baixando a bola e começa a entender as coisas como elas são. E, sobretudo, é como, vamos dizer, um período de alucinação que você viveu, tá certo? E quando você acorda, você vê como aquilo tudo é vazio. E a pior, a sua vida está picotada, e você não sabe, às vezes não sabe como emendar as duas, a história anterior com a seguinte, ou como, vamos dizer, uma crise esquizofrênica que o sujeito teve. O sujeito entra numa crise esquizofrênica, é importante tirá-lo dela o mais rápido possível. Porque o intervalo de 2 ou 3 dias, ou de algumas semanas, você supera, mas o intervalo de anos você não supera mais. Quer dizer, o fio da sua identidade, ele está perdido para sempre. E durante um período você não foi você mesmo. É isso? De com que, de agora, daí para dentro, o que, que vai significar a palavra eu para você? Você acha que isso surge de uma perversão da liberdade cristã? Liberdade, surge de uma perversão da ideia cristã mesmo. Mas, veja, essa tendência existe desde o começo do cristianismo. Onde alguns caras achavam que o retorno do Cristo era para o dia seguinte. É? E há muita gente que pensava isso. Quando, vamos dizer, o que é esquecer a advertência do próprio Cristo, quer dizer, eu não sei quando é o juízo final. Ele disse, eu, só Deus Pai sabe, eu não sei. Quer dizer, a mentalidade revolucionária é um mal que é inerente ao cristianismo. Onde existe o cristianismo, terá aparecer a mentalidade revolucionária mais cedo ou mais tarde. Professor, e se o seu pai, por exemplo, né, meu pai, ele é de esquerda, então ele está, digamos, nessa psicose faz uns 40 anos. Você acha que o meu... Mas ele é um militante? Ele é militante, agora está mais velho, então ele só torce, mas ele não vai partir do meu pai. Então você acha que meu papel seria de tentar ser duro com ele para ele sair da psicose, mesmo após 40 anos, e aí viria a cura, mas que viria a cura, digamos... Se o sujeito ficou esquizofrênico durante 40 anos, é melhor deixar ele morrer assim mesmo. Não vale a pena. Então aí é, como é que se diz, é apenas gerenciamento de danos, tá entendendo? Não dá para consertar, então vamos autorear a situação assim mesmo. Agora, isso pensando na escala individual, mas na escala, vamos dizer, de humanidade ocidental, eu digo, bom, eu acho que nós devemos tentar fazer o pessoal acordar o mais cedo possível. Mesmo porque a mentalidade revolucionária não se transmite por hereditariedade. Ela não é natural no ser humano, ela tem que ser inoculada. Então, cada geração que nasce, nasce sem isso. Ela só vai contrair isso lá pelos 18, 19, 20 anos. Então, a cada geração você tem a chance de criar as pessoas sem isso. Agora, uma vida individual, não, ela é contínua desde que nasce até que morre. Esse é que é o problema, né? Então, por incrível que pareça, é mais fácil lidar com o problema na escala grande do que na escala pequena. Você vê que pessoas, por exemplo, que se desiludem, né, se desiludiram com o comunismo, elas logo têm que arrumar uma segunda versão da mentalidade revolucionária para poder continuar vivendo. Você vai pegar uma utopia liberal, uma utopia tradicionalista, uma utopia fascista, qualquer outra. Agora, a experiência histórica pouco significa, né? Porque para que esse pessoal levasse em conta a experiência histórica, seria preciso que eles aceitassem julgar a revolução desde a história. Quer dizer, então a história se torna, né, no Hegel, a história do mundo é o tribunal do mundo, né? Mas acontece que eles não podem aceitar o tribunal da história que já foi, só podem aceitar o tribunal da história futura. Se nós deixaríamos de ser revolucionários da mesma hora. Se você julgar pelo tribunal da história, isso é pelo que nós já sabemos, nós vemos que cada regime revolucionário foi pior que o outro. Quer dizer, eles não são defensáveis. As sociedades revolucionárias não são defensáveis. Mas daí eles dizem, não, mas este é apenas o socialismo real. Né? Mas nós queremos o socialismo futuro. Ou seja, você usa um critério de julgamento que na vida individual você nunca pode usar. Né? Por exemplo, eu não posso comparar os seus defeitos reais com as minhas virtudes futuras. É? Ninguém faz isso, é? Só adolescente maluco. Ele acha que o que ele vai ser no futuro já lhe dá uma autoridade para discutir com o pai, com os outros. Quer dizer, então é claro, a mentalidade revolucionária é uma coisa doente, ela é um defeito da mente humana, e ela é, dentro do cristianismo, ela é, por assim dizer, é o pecado original do cristianismo. Que é, vamos dizer, o cristianismo sem Cristo. Não precisa o Cristo porque você mesmo faz o juízo final. Então é claro, isso aí é uma tentação demoníaca. Então você entende que, vamos dizer, a promessa do bem-estar social, ela não tem nada a ver com isso. Porque, por exemplo, a promessa não é só do bem-estar social, a promessa é de um florescimento intelectual inaudito, florescimento artístico, científico, extraordinário. Então, por exemplo, você acha que o sujeito que está embaixo da sociedade, está com pouco dinheiro, está atormentado por dívidas, etc. Você acha que ele está interessado em se tornar o Leonardo da Vinci? Essa proposta não é nem um pouco atrativa para ele, né? Ele quer só o aumento do bem-estar material. E o socialismo também é, sobretudo, nesse aspecto de propagandístico, ele é a promessa do fim da alienação. Isso quer dizer que cada indivíduo, ele será o centro decisório da sua vida. Ninguém vai mandar em ninguém. Basta você... O sujeito enunciou esta proposta... Quanto tempo você precisa para perceber que isso é uma estupidez? Um minuto? Se precisar de 2 minutos, então QI 12. De como é que você vai implantar um novo regime sem que ninguém mande em ninguém? Como é que você vai concentrar o poder na sua mão sem que você mande em ninguém? É inteiramente absurdo. Quer dizer, não é uma ideia que mereça ser discutida. Mas é justamente, vamos dizer, a absurdidade dela é um motivo de atração. Porque é uma oferta de loucura, né? Vamos todos ficar loucos. Né? Encher uma cabeça de cocaína e pronto. Quer dizer, é uma cocaína mesmo. Então, o que adianta você... Como é que você pode... curar uma psicose discutindo com o sujeito as vantagens econômicas da psicose, meu Deus do céu. Não é possível. É por isso que a gente vê esses argumentadores, tipo Roberto Campos e tal, que falava em nome da racionalidade econômica. Isso tudo é inócuo. Diga. Quer fazer pergunta aqui? Estava tentando relacionar o que você está falando agora logo com aquela lista de conceitos que você botou ali atrás. Uhum. E estava tentando entender a mentalidade revolucionária seguindo mais ou menos os conceitos que você colocou. Então, como se fosse... Vê se eu estou certo. Me corrija, por favor. Mas o futuro seria... O futuro, a abertura do futuro, a indeterminação do futuro, seria parte do Aperon. Seria, digamos... É uma das expressões do Aperon. Né? E a... Me parece que a mentalidade evolucionária pode ser entendida como uma doença da razão, na medida em que... É um símbolo que promete neutralizar o Aperon. Neutralizar o Aperon, congela o Aperon numa imagem. Exatamente. E elimina a tensão entre o desconhecido e o conhecido. Não é isso? Então, aí vem a minha seguinte pergunta, que me parece que o congelamento dessa imagem do futuro, ou a vontade de dominar o futuro, de ter certeza sobre a, transformar o futuro do, de contingente, a dominação sobre os contingentes futuros, seria alguma coisa assim, ela vem em nome da ciência, quer dizer, a descoberta de leis científicas que permite a previsibilidade, ajuda isso, mas também pode vir em nome da religião, em nome de leis metafísicas que determinam o futuro. Quer dizer, tem vários símbolos que podem ser fundamentais isso. Né? Como é que funciona? Quer dizer, entender a pergunta dele, quer dizer, que é uma maneira de você neutralizar a presença do ápero. Quer dizer, o ápero passa a estar definido. Mas, por outro lado, esta promessa de que tudo será planejado e tudo será racional, ela vem da maneira mais indefinida possível. É o negócio do Lula, nós não sabemos que tipo de socialismo queremos. Karl Marx também não sabia, Lenin também não sabia, ninguém sabia. É? Quer dizer, não existe, você não vê em parte alguma uma descrição racional de como funcionará o socialismo. Quer dizer, a promessa do controle total já vem de maneira totalmente descontrolada. E só pode vir assim, porque ela é autocontraditória na base. Ela é irracional. E a promessa de eliminar a incerteza, né, só pode ser feita de maneira incerta. E tu, você vê, mas nada disso existiria se não tivesse vindo o cristianismo com a promessa da vida eterna. Tudo isso, vamos dizer, é uma transposição da ideia da vida eterna para a escala do tempo. Eu fico imaginando que isso não tem nenhum outro elemento também, porque assim, na religião judaica tradicional me parece também que você tem lá um conjunto de regras e preceitos, que você possa querer que obedecer, mas o cristianismo traz como juiz supremo um espírito. Talvez convida a pessoa. No judaísmo você tem a promessa de que, vamos dizer, do Império Mundial de Israel, quer dizer, Israel se sobreporá a todas as outras nações. Não diz que vai dominar o mundo, mas diz que vai ser a primeira, a mais importante, a mais poderosa. Tá certo? Então, isso é evidentemente uma promessa futura. Tá certo? Mas só vale para os judeus. E você vê que, ao longo dos tempos, os judeus confiam nessa promessa e lutam por ela. Só que não tem prazo, né? Não há uma obra que os judeus possam realizar para que a promessa se cumpra. Isso não foi definido deles. Exatamente. A promessa que ele vai realizar é Deus. É Deus que vai realizar isso. Você não sabe quando e o que você faz ou deixa de fazer interfere pouco nisso aí. Quer dizer, tem uns autores que dizem que a mentalidade revolucionária é uma infusão de espírito judaico no cristianismo. Não é. Isso é próprio do cristianismo mesmo. O judeu pode ajudar um pouquinho aqui e ali, mas... Agora, todo esse aspecto econômico-social, isso aí é uma imensa camuflagem. Se isso tivesse algum fundamento, na realidade, um fundamento mínimo que fosse, então os regimes comunistas teriam conseguido assegurar um pouco de bem-estar para a sua população. Mas isso nunca aconteceu. E será que é coincidência que todo lugar que tem uma revolução comunista se segue um genocídio, cria uma ditadura miserável, tá certo? E a população passa fome. E todo mundo foge. Isso é uma constante, é? Então, por exemplo, você explicar tudo isso por um desvio, eu digo, bom, então, parece que no marxismo o desvio é a constante, porque todo lugar tem um desvio. Né? Tem um desvio na China, tem um desvio na Rússia, tem um desvio na Hungria, tem um desvio na Polônia, tem um desvio em Cuba, epa, um desvio no Camboja e assim por diante. Então, quer dizer, é a exceção que virou a regra. Também quando as pessoas dizem, não, mas isso aí foi uma distorção da ideia de Marx. Eu digo, mas escuta, mas Marx não diz nada sobre como será o socialismo. Você não pode distorcer uma ideia que o cara não expôs. Agora, uma coisa é certa, ele disse que para implantar a coisa seria preciso, na base da violência, que seria preciso até extinguir alguns povos. É? Em terceiro lugar, Marx jamais colocou o socialismo como um ideal. Ele nunca disse, esse é um ideal pelo qual devemos lutar. Ele tem horror dessa palavra ideal, e do conceito de ideal. É? Ele diz, o socialismo é simplesmente, vamos dizer, o efeito inevitável do desenvolvimento do capitalismo. Quer dizer, o próprio capitalismo vai virar socialismo. Né? Queira ou não, goste ou não. Não é um ideal. É uma coisa que, segundo ele, está imbricada na própria estrutura da realidade. Até certo ponto está, mas não pelas razões que ele disse. Está por dois motivos. Primeiro, o problema dos metacapitalistas que eu já expliquei. E segundo, o problema da burocracia virtual. Quanto mais, vamos dizer, cresce a influência do Estado na vida da sociedade, mais o Estado se torna a única maneira de ascensão social. Então, acontece que na burocracia estatal não tem lugar para todo mundo. E você sempre vai ter uma massa de desocupados e desajustados que o próprio Estado aumenta a cada ano através das universidades. Quer dizer, o Estado gera a massa de desocupados e desajustados, que vai, em seguida, postular o poder para poder centralizar mais ainda, criar mais desajustados e assim por diante. Se você pensar assim, você pega um país como o Brasil, onde as necessidades básicas da população estão não são atendidas suficientemente. Então, falta água, falta moradia, falta segurança, falta saúde pública, etc. Falta isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E você vê quanto o Estado está investindo em educação. Né? Eu digo, mas será que a educação vem antes da saúde? Vem antes da... Para você adquirir educação, ele precisa estar vivo e com saúde. Então, a educação não é prioritária. Né? Então, isso quer dizer que estão gastando um dinheirão imenso para criar uma massa de pseudo-intelectuais, ineptos, incapazes, tá certo? Que só vão gerar mais necessidades. Agora, a partir do momento que você criou a ideia de que educação é direito de todos, ferrou. Se tem uma coisa que não pode ser um direito de maneira alguma, é a educação. Para a saúde, pode ser um direito, claro. Por exemplo, se um sujeito está doente e ele não quer se tratar, você pode forçá-lo a se tratar. Se o sujeito está morando numa palhoça insalubre, etc., etc., você pode criar uma casa decente para ele e força ele a mudar. Mas como é que você vai forçar o negócio a educar? Então, a educação não é um direito, a educação é uma conquista. Ela sempre é isto. Quer dizer, você vai ter que se esforçar para adquiri-la todo dia. Né? Então, eu sempre falo de você equacionar a educação como se fosse uma coisa que você vai dar para o indivíduo, um bem que você vai dar para ele, já é uma trapaça. Então, quer dizer, você está dando educação para muito mais pessoas do que precisam dela. Do que as que precisam dela. E segundo, essa educação não vai servir para nada. Vai servir para gerar mais burocracia virtual e mais espírito revolucionário. Isso aí não tem solução? Quer dizer, também nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo, né? Nós estamos aqui para tentar entender e ver como é que a gente se orienta mais ou menos no meio disso. Mudando um pouco o rumo da aula, eu queria saber do senhor qual que é o papel dos fatores históricos e sociais como elemento de inteligibilidade da própria filosofia do senhor? Bom, isso foi mais ou menos o tema de ontem. Você vê que até uma certa época da história, cada filosofia que aparece, ela traz já os princípios da sua própria inteligibilidade. Quer dizer, você não precisa procurar... Para você entender Aristóteles, você não precisa procurar argumentos fora do aristotelismo, ou razões fora do aristotelismo, elas estão todas lá. Mas, a partir do século XVI, mais ou menos, o número de elementos externos que você precisa para justificar ou fundamentar as filosofias é cada vez maior. Quando chega no marxismo, então isso é ilimitado. Então, você pode dizer o seguinte, o marxismo não tem dentro de si nenhuma das razões da sua inteligibilidade. Nenhuma, zero, zero, zero. É? Bom, eu me esforço para isso, né? Quer dizer, espero que o sujeito, para entender o que eu estou falando, não precise estudar a minha infância, por exemplo, né? Pode até estudar se quiser, mas vai ser só para enfeitar, não vai precisar, né? Ver o meu prontuário médico, o tamanho do meu sapato, entendeu? Para saber por que eu estou dizendo X ou Y. Mas vou aprender a história do período. Isso é necessário para todas as filosofias? Claro, toda a filosofia é motivada por, não só pelos fatores permanentes da condição humana, mas por uma estimulação que aparece da cultura local. Isso aí sem sombra de dúvida. Quer dizer, você saber com quem o sujeito está discutindo, a quem ele está se opondo. Claro, você tem que saber isso. Quer dizer, é difícil você entender Sócrates sem saber que ele está discutindo com os sofistas. Mas acontece o seguinte, os sofistas aparecem nos diálogos de Platão e o ponto de vista deles está expresso lá. Então, a filosofia já contém o seu antagonista internamente. Quer dizer, não é uma discussão com um desconhecido. Não é isso? Agora, quando você chega ali da filosofia de Maquiavel, por exemplo, ele coloca mensagens para certas pessoas que ele não menciona. Então você tem que investigar para saber com quem ele está falando. Sem contar, Wander, quando existe uma camuflagem proposital, como é o caso do René Descartes. Então aí, claro, as filosofias se tornam cada vez menos inteligíveis em si mesmas. Você tem que explicá-las em função de outros fatores. Quando chega, então, por exemplo, no desconstrucionismo, aí praticamente nenhum dos motivos de credibilidade daquilo está dado internamente. É uma situação externa que explica tudo. Quer dizer que essa filosofia em si mesma, ela não faz sentido nenhum. Começa a fazer um sentido quando você a coloca num contexto. Por exemplo, você perguntou e do que eu estou fazendo. Eu digo, bom, eu procuro descrever a situação social e cultural que me motiva. De maneira que ela é absorvida e está dentro da minha obra, de alguma maneira. Aliás, no futuro, certas pessoas só serão lembradas porque eu as mencionei. É? Quem hoje... ler uma linha de um sujeito chamado Zé Américo Mota Peçanha. Ninguém sabe quem foi. Mas ele é um personagem, né, do meu imaginário. Então os caras leem o Jardim das Aflições e descobrem que existia um Zé Américo Mota Peçanha. Então, quer dizer, não é a presença dele que está me explicando, sou eu que estou explicando a ele, né? Agora, é muito interessante esse período que vai do século XV ao XVIII, que é a formação da mentalidade revolucionária. E essa formação vem junto, vamos dizer, com um florescimento inaudito das sociedades secretas, organizações esotéricas, etc., etc. Que é uma história que está mal contada até hoje. Por exemplo, quando você vê menções, vamos dizer, aos Rosa Cruzes, né? Até hoje não se sabe exatamente se essa organização existiu ou se era uma ficção inventada por algumas pessoas. Ou se era um símbolo apenas. Né? Sei que ela está presente em tudo quanto é lugar, você tem que ver menções a isso, né? nessa época. Também onde o funcionamento daqueles círculos de debates no século XVIII que depois geraram a Revolução. Né? Onde você, em cada cidade, você tem um grupo de agitadores que se denominavam filósofos, né? E que vão gradativamente penetrando em todas as classes sociais, mas e principalmente nas mais altas. Quer dizer, aqueles salões literários, né? Que dizer, cada família nobre tinha 10 ou 20 protegidos entre esses filósofos. Quer dizer, como é possível, mano, que a ideologia revolucionária se disseminasse primeiro entre as suas vítimas potenciais, que apreciavam aquilo? Né? Esse é outro fenômeno. Quer dizer, isso é mais uma prova de que a coisa não tem... de que o sucesso da mentalidade revolucionária não tem nada a ver com a promessa de melhores dias para ninguém. Porque se os caras estão dizendo, não, nós vamos acabar com a aristocracia. Eu digo, mas por que que isso, essa ideia se dissemina justamente no meio da aristocracia e não entre aqueles que, teoricamente, estariam interessados em acabar com ela? Quer dizer, você participar do processo tem um atrativo muito maior do que quaisquer benefícios econômicos futuros. Mesmo que esse processo implique a destruição da sua condição social e até a sua destruição física. Então, quantos aristocratas não ficaram encantados com as ideias revolucionárias e depois foram decapitados? Professor Olavo, nas suas aulas anteriores, particular na antepenúltima aula, o senhor situou, de certa forma, o surgimento dessa mentalidade revolucionária moderna durante aquele período de agitação na Europa, em particular na Alemanha, que era dividida entre aqueles estados feudais, né? Então houve aquela série de revoltas camponesas de cunho milenarista. Agora, já que o senhor agora falou de movimentos como Rosa Cruz, esses manifestos Rosa Cruz foram, na verdade, vieram a público precisamente naquele momento, né? Sim. Se supostamente foram autênticos ou não, isso não vem ao caso, mas isso está na raiz do surgimento de muitas dessas sociedades secretas e discretas que passaram a existir desde aí. Então, o senhor acha que a gente poderia dizer que uma das características desse movimento, dessa mentalidade revolucionária moderna em comparação com a do passado, já que houveram outros movimentos milenaristas, é justamente o fato de possuir esse componente secreto e dessas ordens? Olha, a história do fator, da presença do fator secreto na vida da sociedade, é uma coisa que não foi escrita ainda. Mas, do pouco que eu observei, eu vejo que esse fator é crescente. Até que você chega à situação em que todo mundo acredita que nós estamos numa época de informação generalizada, todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo sabe de tudo, você tem essa impressão de transparência da sociedade, né? E justamente aí o controle da informação é mais rígido do que nunca. Quer dizer, quando a elite controladora de mídia decide esconder alguma coisa, ela esconde mesmo. Às vezes até com mais eficiência do que os estados comunistas conseguiam fazer. Então, quer dizer que a ideia da democratização da informação também me parece uma ideia autocontraditória. A informação não pode ser democratizada. A informação, quem adquire a informação é quem quer. E quem quer vai atrás. Mas se você oferecê-la a todo mundo, aquele que oferece, aquele que distribui a informação, ele é o controlador da informação. Por definição, né? Ademais, você tem, você não pode esquecer que qualquer órgão de mídia, ele não é uma coleção de informações só. Ele é um produto. E esse produto tem as suas características próprias. Você não pode, por exemplo, colocar num jornal coisas que não combinem com o formato do produto. Então, isso quer dizer que as notícias todas elas já estão pré-selecionadas, independentemente de qualquer intuito de ocultação, elas já estão pré-selecionadas pelo perfil do produto. Por exemplo, a escala de importância das notícias. Essa aqui notícia nós colocamos na primeira página, que o qual colocamos na página 32, escondidinha. Quem disse que isso corresponde a uma importância objetiva? Não, isso corresponde ao perfil do produto. Por exemplo, se você tem, vamos dizer, jornais que têm um grande prestígio num certo país, então normalmente a manchete do jornal são acontecimentos de política internacional ou, às vezes, de política nacional, se for muito importante. É isso? Mas podem acontecer coisas no domínio social, por exemplo, que sejam muito mais importantes do que qualquer notícia internacional, e elas não irão para a manchete. Quer dizer, não há um critério objetivo. Quer dizer, o jornal não tem... Eu, quando trabalhava no Jornal Diário, tinha esta ideia de fazer, vamos dizer, um jornal sem linha editorial, que pode publicar qualquer coisa, né? E que publicaria todas as notícias mais ou menos com um destaque semelhante, e daí o leitor escolhe, né? É claro que essa ideia não pegou, né? Ademais, você tem, vamos dizer, você tem norma de redação. As notícias têm que ser escritas assim, assim, assim, assim, assado, independentemente da sua variedade. Quer dizer, esta demarcação, vamos dizer, delimitação do estilo, do perfil do produto, é uma coisa muito rigorosa. Então... Mesmo supondo-se o jornalismo mais honesto possível, né, ele já tem esse fator limitante por natureza. Sem dúvida, facilita a leitura, mas ao custo de deturpar a realidade. Claro, claro, você já tem, claro. Por exemplo, nos anos 50, foi quando se implantou no jornalismo brasileiro os modelos americanos, né, baseados sobretudo no New York Times. Então, isso quer dizer, cada notícia tinha que ser redigida da seguinte maneira. Você tinha que redigir o fato principal em 5 linhas, seguidas de um detalhe em 3 linhas, aí você colocava um intertítulo, escrevia mais 10 linhas, outro intertítulo, mais 10 linhas. Pouco importa o que acontecesse, seja a história de que o cachorro mordeu uma mulher na esquina, né, ou a história de que Jesus Cristo voltou, tinha que ser escrito no mesmo formato. Então, bom, isso poderia até certo ponto ser compensado, vamos dizer, pela variedade de jornais diferentes. Mas essa variedade desapareceu, hoje não tem mais. Pelo menos no Brasil. Os jornais são todos iguais. Você viu, quando eu comecei a trabalhar, né, a hipótese, por exemplo, de que um acontecimento de uma novela, né, Fulaninha divorciou do fulaninho, né? A hipótese de que isso fosse noticiado num jornal como Folha de São Paulo ou Estadão era inexistente. Isso era só para jornal brega. Né? Depunha contra o jornal. Hoje, virou norma. Quer dizer que o critério de respeitabilidade da mídia mudou muito. Quer dizer, o simples fato de que acontecimentos fictícios sejam noticiados como se fossem notícias, e o pessoal aceite, já significa que as outras notícias também serão lidas como ficção. Está entendendo? Fica tudo atenuado. Ele começa a fazer parte apenas do imaginário. O problema não é que as pessoas acreditem na mídia. Não, elas não acreditam. Elas são apenas viciadas nisso. Então, isso quer dizer o seguinte. Quer dizer, por um lado, você vê que a civilização ocidental moderna, ela cria meios de informação, meios de educação absolutamente prodigiosos. Hoje em dia você tem meios de você pesquisar e descobrir praticamente o que você quiser, mas as pessoas que são capacitadas para fazer isso é um número mínimo. Então, para a maioria, a proliferação desses meios se torna apenas um meio de se auto-intoxicar. Não serve para nada em termos de conhecimento. Você pega a internet, por exemplo, eu digo, bom, para quem quer pesquisar coisas, internet é um prato cheio. Tá certo? Mas, para a maioria, é assim, é sacanagem, é joguinho de computador, é só isso. Né? E não tem como não ser assim. Quer dizer, você acha que se você... por exemplo, agora, meu, abri o computador aqui, tem um anúncio do Banco Itaú, né, incentivando as pessoas a desenvolver nas crianças o gosto pela leitura, né? Leia livros para mim, etc, etc. Eu digo, escuta, mas espera aí. Por que desenvolver o gosto pela leitura entre as crianças? Se elas estão crescendo num meio onde os adultos não têm esse gosto. O que, que significa isso? Eles estão fazendo campanhas desse tipo há 50 anos. Nunca funcionou e eles não tiraram nenhuma conclusão. Porque se você quer, vamos elevar o nível geral de informação e de educação das pessoas. Então, você, claro, você tem que começar pelos adultos. Me parece uma coisa óbvia, porque as crianças vão seguir os adultos. Claro. Então, isso quer dizer que se, quando você pensa nesse problema, na escala de massas ou de nações, nada tem solução. Para indivíduos como nós, que estamos afim de estudar, tudo tem solução. Está entendendo? E nós somos pessoas altamente privilegiadas. Nós podemos nos beneficiar de todos os meios criados pela sociedade moderna sem você ter que engolir o lixo junto. Né? Mas é por quê? Porque nós estamos selecionando. Então, é por isso, vamos dizer, que a minha ambição pessoal não tem nenhuma ambição com relação à sociedade em geral. Eu penso assim, num círculo de intelectuais. Falo, bom, nós podemos melhorar a situação desses aqui. E os outros falam, bom, eu não sou Deus, eu vou resolver daqueles que estão ao meu alcance. E os outros, alguém pense neles, pô. Até se você... pegar, por exemplo, adolescentes, eles, bom, agora então vou pegar os adolescentes e começar a dar grandes clássicos para eles lerem, etc, etc. Você não é capaz de calcular o efeito que isso vai ter. Né? De cara, você vai colocá-los em choque com o seu ambiente imediato. Né? E você vai tornar esses indivíduos desajustados e solitários. É a primeira coisa que você vai fazer. Né? Agora, bom, então vamos mudar aqui. Agora nós vamos criar um círculo, né, de jovens que convivem e que vão adquirindo cultura e subindo na compreensão das coisas e que já tem um meio social para isso. Eu sempre tive essa preocupação, falando, você não pode dar educação para as pessoas sem você, ao mesmo tempo, propiciar um novo meio social de pessoas afins. Eu faço isso no seminário. Eu incentivo muito com que contato, que conversem, que, inclusive que escolham mais os seus amigos entre pessoas afins. Então, não é possível você, sei lá, você começa a ler, adquirir cultura, pensar, etc, etc, e vai conviver com os mesmos bocó que você convivia na adolescência. Não é possível um treco desse. É? Às vezes as pessoas insistem, né? Ah, porque tem afeição, tá ligado? Você, se você adquire cultura, você está se desaculturando, você está saindo de uma cultura entrando em outra. E você não... Você pode levar uma ou duas pessoas junto, no máximo, o resto vai ficar lá mesmo, entendeu? Quer dizer, não é possível você continuar mantendo diálogo com pessoas que estão com um nível de consciência, um nível de compreensão muito abaixo do seu. Não vai dar. A não ser que você os eduque. Mas calma, você mal começou a aprender alguma coisa, você já vai virar o educador? É? Eu comecei a acertar alguma coisa, comecei a ter algum resultado em educação a partir do ano de 2001, 2002, mais ou menos. Até lá deu tudo miseravelmente errado. Então, quer dizer, educação é um negócio muito complicado. Então, você não pode assumir a responsabilidade. Ah, agora eu vou educar meu pai e minha mãe. Você está querendo muito, é? Não vai dar. Então, você tem que procurar pessoas afins, você tem que trocar de amigos, né? Isso não tem outro jeito. Agora, se você não faz isso, você vai ficar sozinho, vai sofrer que nem um cachorro, né? E vai acabar ficando com saudade do tempo que você era burro. Nesse sentido, por exemplo, começar a dar curso pela internet facilitou muito as coisas, porque você alcança muito mais gente. E daí facilita a criação desse meio social. Agora, se você está dando aula para 10, 15 neguinhos, né? Aí fica difícil. Né? Daí você tem. Bom, você pode criar uma afinidade desses 15, mas aí já vira uma espécie de espírito de seita. São 15 caras que se acham melhor que os outros, nós somos os iniciados, porque nós estudamos com o Olavo. Tá. E daí criou outro tipo de loucura. Né? Então, essa é uma coisa que, para ser atacada, tem que ser atacada numa escala mais ou menos grande. Né? Onde vai aparecer, então, novas relações, novas amizades, de pessoas que eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida. Né? E como às vezes estão se comunicando só através de internet, então você não vai ter aquele espírito de seita, de grupo, né? Que acontecia quando eu dava só aula pessoalmente. Né? Isso leva muito tempo para entender por que essas coisas aconteciam. Se você assistia 3 aulas comigo, ele já estava iniciado, entendeu? Oi? Queria voltar um pouco pro tema da mentalidade revolucionária. Mas eu queria introduzir uma outra teoria que eu acho que pode ser que você não mencionou nesse curso. Estive lendo umas coisas e tem uma linha de estudos que sugere, por exemplo, que não é sugere, na verdade mostra que o evolucionismo, a teoria evolucionista marcou a mentalidade ocidental em um certo período a ponto de, por exemplo, eles dizem que dão exemplos, por exemplo, de Stalin no seminário ortodoxo saindo gritando pelo seminário, dizendo que assim, tudo a fé era uma porcaria, porque a ciência, a evolução tinha mostrado que aquilo era a verdade. Quer dizer, mexeu com a cabeça de várias, a ideia é assim, mexeu com a cabeça de várias pessoas, e que seria um fator fundamental. Não dá para entender o comunismo, certas coisas da modernidade, sem entender o evolucionismo. A minha pergunta é assim, voltando ao negócio da imagem do futuro que se congela e que, enfim, quer saber se, esquecendo, assim, analisando estruturalmente a teoria, sem perguntar se é verdade ou não, mas estruturalmente, ela tem um formato de mentalidade evolucionária também? Ou? O evolucionismo? Não, em princípio não tem. Nem era essa a ideia. Quer dizer, o evolucionismo ele forneceu, vamos dizer, um reforço acidental, parcial, não a mentalidade revolucionária propriamente dita, mas a mentalidade anticristã, que era, na época, um elemento importante da mentalidade revolucionária. Né? Quer dizer, foi um reforço lateral. Na verdade, se você pensar bem, se você acredita numa perspectiva evolucionista, dificilmente você poderá acreditar em qualquer proposta revolucionária, porque ela implicaria a ideia de você dirigir conscientemente a evolução, que é uma coisa que, numa perspectiva darwinista, é impossível. Né? Só se você controlasse todo o meio físico, porque se a evolução resulta, vamos dizer, da sobrevivência do mais apto no seu processo de adaptação ao meio físico, então a única maneira de você controlar a evolução seria controlar todo o meio físico, para você produzir animais ou seres humanos assim ou assados. Isso é tão inconcebível, né? Que eu diria que o evolucionismo tem muito a ver com o anticristianismo e com mais com a mentalidade burguesa, né, do que com a mentalidade revolucionária propriamente dita. Você vê, quando saiu um livro agora do Richard Weikart, que é A Ética de Hitler, e ele mostra que, de fato, tudo que o Hitler pensou é em função da teoria da evolução. Mas Hitler é um sujeito intelectualmente deficiente. A gente sabe, ele tinha coisa que ele sabia muito e coisas importantíssimas, das coisas ele não sabia nada. Né? Ele era mais ou menos que nem o Sherlock Holmes, né? A lista dos conhecimentos que o Watson faz no Sherlock Holmes, né? Então, o que ele sabe de história? Nada. O que ele sabe de química? Tudo. Assim por diante. Então, o Hitler, a cabeça do Hitler é assim. Ele sabia, por exemplo, páginas de Schopenhauer, de Nietzsche, de cor. Sabia ópera de Wagner de cor. Sabia assobiada por dia. Mas, ao mesmo tempo, coisas fundamentais das culturas estrangeiras ele ignorava. A cultura exclusivamente nacional e muito, muito limitada. Então, a hipótese de você ter uma intervenção estatal no processo evolutivo só podia entrar numa cabeça muito limitada como a dele, né? Mas o evolucionismo social já tinha meio que sugerido essa hipótese, não? Sim, já tinha muita gente pensado nisso. Inclusive aqui houve experimentos nesse sentido, a tal da Planned Parenthood foi feito para isso. Mas nunca foi uma ideia que penetrou assim na cultura mainstream. Porque ela é idiota, se você pensar bem. É um treco absolutamente utópico você querer dirigir conscientemente a evolução. Então, eu creio que a função do evolucionismo na mentalidade revolucionária foi mais uma função negativa, está entendendo? Ou destrutiva. De destruir crenças e abrir um espaço para alguma outra coisa. Quer dizer, o impacto desaculturante do darwinismo numa pessoa cristã é um negócio monumental, é violentíssimo. Né? Você não acha, por exemplo, que a ideia de que um conhecimento humano na ciência pode descobrir uma lei intrínseca na natureza que pode mostrar que tudo está sendo trazido para cá? Não sabemos exatamente como vai ser a tal da. A espécie vai evoluir. Mas eu vejo que o único que absorveu isso profundamente foram os nazistas mesmo. Né? Se você pegar no movimento comunista, eles não chegam a fazer, vamos dizer, uma relação de causa e efeito entre a evolução animal e como Darwin a descreve, e a evolução social, tal como Karl Marx a descreve. Karl Marx se inspirou vagamente naquela ideia, mas você não. A única tentativa de fazer conectar aí o natural e o social foi o livro do Engels, Dialética da Natureza, que é um fracasso total o livro. Né? Ninguém mais leva a sério esse livro há muito tempo. Agora, no caso dos nazistas, não. Era o darwinismo aplicado diretamente na política. Eu acho que só os nazistas tentaram fazer isso. E, evidentemente, isso não tinha como dar certo. Né? Porque, você, por um lado, você tem, dentro de uma perspectiva evolutiva, Como é que você vai colocar os judeus na escala mais baixa? Não tem como colocar. Não é isso? Quer dizer, os caras, eles são os donos do dinheiro, eles são os principais cientistas, eles são os donos dos jornais, eles são mais isso, e eles são a raça inferior. Eu falo, não vai dar, porque a raça inferior sou eu. Né? Então, toda esta argumentação nazista, ela é de baixo nível intelectual, né? ainda que houvesse muita presunção naquilo, né? Sim, sim. Quer dizer, a ideia da sobrevivência do mais apto, mas é também uma analogia. Porque você não vê. Veja, existe aqui a evolução animal, da sobrevivência do mais apto. E na economia existe também a sobrevivência do mais apto. Mas qual é a relação entre uma coisa e outra? É uma analogia apenas, né? Todos que falaram, vamos dizer, em evolução, na escala histórica, social, só fizeram uma conexão analógica. Agora, o Hitler não. Ele acreditava que o que ele estava fazendo era realmente a evolução biológica. Está entendendo? Quer dizer, uma de outras bioanalogias, ele viu uma relação de causa e efeito, um elo material. Sim. É, só que, ao mesmo tempo que essas ideias aparentemente científicas tinham posto no nazismo, elas se misturavam com ideias místicas e mitológicas, né? De superciência. Sem dúvida. Mas você vê, todas essas ideias do nazismo também, elas não têm em si o seu princípio de inteligibilidade. Quer dizer, elas começam a se tornar inteligíveis quando você investiga, às vezes, certos acontecimentos da vida do Adolf Hitler, tá certo? Ou sociedade secreta que ele pertenceu, daí você começa a juntar as bolas, entendeu? Eu já vi aquele livro, Hitler Table Talks, né? Segundo dizem, é uma transcrição do Martin Bormann. Na verdade, alguns dizem que não tem credibilidade. Mas, de certa forma, se caso seja verdadeiro, ela traz essa personagem de psicopata, né? Claro que é. Sem parar o tempo todo, não deixar ninguém falar, mudava de assunto, né? Ele, por exemplo, tinha a ideia de construir cada cidade, para as pessoas aprenderem astronomia. Agora, nesse livro, as ideias darwinistas são recorrentes. Sim, quer dizer que outros podem ter se inspirado na ideia evolucionista para aplicar a mesma ideia num outro domínio, mas sem criar, vamos dizer, uma conexão causal, você está entendendo? Mas os nazistas acreditavam mesmo nessa conexão causal, né? Que, não, aqui não é evolução social, nós estamos fazendo evolução biológica mesmo, né? Sim, teve gente que pensou. Sim, o famoso negócio do macaco do Stalin, né? Que tem um aluno nosso que está estudando isso aí. Essa ideia quase pegou na União Soviética, tá certo? Mas eu não vejo ela incorporada assim, nos grandes manuais de marxismo, leninismo. Foi uma coisa muito mais limitada. Não custa tentar. Fala, bom, já que tem esse negócio de darwinismo, vamos ver se a gente pode aplicar isso no comunismo. Houve era quase inevitável que alguém pensasse nisso. Mas, quando você lê os grandes teóricos do marxismo, você não vê isso neles. Nem nos livros de Stalin aparece isso aí. Nem Lenin, nada. Mas aparece, vamos dizer, o darwinismo aceito como uma realidade, né? E como, vamos dizer, a verdadeira lei da natureza. Tá certo? Então, usado, sobretudo, como um anticorpo contra a religião. Nesse, mas não incorporado organicamente na doutrina, como aconteceu no nazismo. Bom, a ideia dos saltos é a ideia do Mao Tse-tung, né? Não apareceu antes do Mao Tse-tung. Não, desculpa, até das transformações quantitativas que já existem. Não, mas você pode interpretar o evolucionismo assim também. Porque são pequenas mudanças que somos, de repente muda tudo e forma uma nova espécie. Né? Então, a ideia, vamos dizer, da formação progressiva, que era a ideia original do Darwin, logo foi abandonada. Apareceram outras ideias. O darwinismo também é um negócio proteico, você está entendendo? Cada um inventa uma ideia diferente e chama de evolucionismo. Quer dizer, fica difícil você discutir com essas ideias, porque no meio da discussão o sujeito muda de ideias. Né? Uma não pegou, ele oferece outra. Quer dizer que coisas como o marxismo e o darwinismo contribuíram para corroer a inteligência humana de uma maneira extraordinária. Quer dizer que você dissemina esse espírito erístico, né? De você ganhar a discussão a todo preço. Você não convenceu o cara a ser corintiano, você convence a ser palmeirense, qualquer coisa serve. Qualquer coisa vale, desde que eu ganhe. Entendeu? E eu acho que o evolucionismo é nitidamente assim. E é uma teoria que primeiro diz que tudo estava predeterminado por uma lei. Para ela, por sua vez, evoluir até uma outra que diz que tudo acontece por acaso. E você diz que ainda é a mesma teoria? Diz, como? Não é a mesma teoria, é outra, completamente diferente. Isso é a raiz da corrupção da linguagem. Totalmente. Isso é a corrupção da inteligência, a corrupção da linguagem, a corrupção do debate público, tudo. Por isso é que, por exemplo, eu vou dizer, eu não aceito uma discussão pró ou contra a evolução. Eu digo, eu não posso discutir a sua teoria se você não me diz qual é. Então, primeiro você faz favor, se acerta consigo mesmo, então vem discutir comigo. O marxismo é a mesma coisa. Essas coisas não são intelectualmente sérias. Realmente não são. São pessoas que querem se sair bem de qualquer maneira, você entende, né? E que tem, vamos dizer, toda essa coisa teatral, psicopática, o fingimento psicopático, o tempo todo. Então, o simples fato de você aceitar aquilo no plano das ideias como se fosse uma doutrina, né? Quer dizer, que aí cai no que o próprio Karl Marx dizia, que para o burguês, aqui existe a realidade e aqui existem as doutrinas, né? Então, ele vai discutir doutrinas sem ter ideia de qual é a função delas dentro da dialética social, histórico, real. Tá certo? E o burguês cai realmente nisso. Quer dizer, é o abstratismo burguês que falava os marxistas, com toda a razão. Quer dizer, que o marxista, como são todos psicopatas, eles têm uma coisa seguinte, eles não se entendem, mas eles entendem perfeitamente a cabeça dos outros. E de vez em quando pegam umas coisas assim, pegam de maneira muito fina, tá entendendo? Sobretudo as fraquezas do pensamento burguês, eles pegam. Geralmente o pensamento burguês, ele é burro, ele não é psicopata, mas é burro. E o outro é psicopata, mas não é burro. Entendeu? É claro que é uma luta desigual. Mas ninguém mandou esse pessoal liberal aceitar essa luta nesses termos. Eles fazem porque querem, porque eles acreditam nisso. Olha, uma teoria que já começa dizendo, olha, nós vamos pegar a sua classe social e vamos matar todos. Bom, você acha que isso deve ser discutido educadamente? Como é possível? Quer dizer, eu sou representante da burguesia, quer dizer, a classe que vai ser executada, né? E eu vou discutir com o meu executor educadamente. Olha só, na cabeça do burguês, porque o burguês ele só é capaz de conceber o mal até um certo ponto. Então, quando o outro diz que vai matar todo mundo, ele pensa que é uma força de expressão. Como aconteceu na Alemanha também. A hora que diz, não, vou matar todos os judeus. O cara, não, ele não vai fazer isso. Isso é força de expressão. É só para assustar a criancinha. Não é isso? E quando Karl Marx diz, bom, vai ser preciso eliminar vários povos inferiores para a gente poder fazer isso. Né? Eles vão fazer isso mesmo. Né? E também você precisa ver que o conceito da psicopatia, ele só se desenvolveu muito mais recentemente. É uma coisa que data aí dos anos 50, 60. Então, os caras confundiam isso com doença mental, e daí dizia, bom, mas claro que Lenin não é um doente mental. A doença mental implica uma incapacidade, ele não tem incapacidade nenhuma. Né? Isso é estratégia da construção. Porém, aonde você vê essa estratégia discutida? Não tem discussão se não tem oposição, você está entendendo? Agora, por exemplo, com relação a outros tópicos da doutrina marxista, existe uma discussão intensa. Por exemplo, a questão da consciência do proletariado, a consciência de classe do proletariado. Eles estão discutindo isso desde o dia seguinte que Marx morreu. Eles estão discutindo isso. Mas como é que vai ser o socialismo? Pô, você pode até encontrar uma listinha de condições, vamos fazer assim, assim, assado, mas isso não se incorpora na discussão. Isso é realmente chutado para diante. Ah, depois a gente vê. E eu acho que esse adiamento da discussão sobre o futuro faz parte da dialética do próprio futuro. O futuro não pode ser discutido. Ele é que nos discute. Né? Tudo é discutido em função dele. Ele é o tribunal. E ele é o executor da sentença. E ele é a única testemunha que vale. Agora, se você fizer um programa muito claro, a revolução vai fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isso, mais isso. Bom, então passam e vão fazer neste prazo. Passou o prazo, as pessoas vão julgar se você fez ou não fez. Então você está se submetendo ao julgamento do povo. Mas não pode, por quê? Porque o único representante legítimo do povo é você. Ninguém mais pode falar em nome do povo. Se o povo inteiro falar contra você, então ele é um traidor, você é o povo. Mas isso está na raiz do movimento. São todos assim, todos os movimentos revolucionários são assim. Professor, eu posso voltar um pouco o tempo? Peraí, não quero. Então, eu queria falar mais sobre aquilo que nós temos que fazer na prática também, né? Porque... que também isso é importante. Então você disse que você só começou a acertar em 2001 e que você às vezes vê os seus alunos falando muito sem ter, digamos, estudado tanto tempo. Ok, é verdade isso daí. Mas você não acha também que às vezes é melhor a gente errar, às vezes falando coisas erradas, do que ficar omisso em silêncio, sendo que a grande maioria não fala aquilo que a gente fala? Então, talvez eu acho que é bom a gente tentar convencer as pessoas, né, mesmo brigando, às vezes, sem ser pai e mãe, mas pessoas jovens, né, pessoas jovens, né, que têm a chance de talvez mudar de ideia, talvez o nosso papel seja a gente brigar até um certo ponto, falando as coisas, mesmo que a gente não saiba, do que ficar cúmplice por 20, 30 anos, e só depois de 20, 30 anos, né, estudando muito, a gente poder falar, sendo que a gente não sabe como que vai ser o Brasil daqui a 30 anos. E talvez seja muito tarde demais. Bom, tudo depende de qual é o objetivo que você traçou para a sua vida. A minha tem um objetivo só. Eu não quero resolver o problema do Brasil, não quero criar uma sociedade melhor, tá certo? Não quero nem livrar o Brasil do comunismo. Tudo isso está infinitamente acima da minha capacidade. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, e eu estou fazendo. Eu posso criar uma nova geração de intelectuais muito mais sério, muito mais consistente do que existe agora. E isso, evidentemente, vai ter uma função saneadora na sociedade no futuro. Isso é inevitável que aconteça, é só continuar se continuar fazendo o que estão fazendo, que isso vai acontecer necessariamente. Tá certo? Eu também não tenho, vamos dizer, a capacidade para decidir o que cada um deve fazer. Se o sujeito deve ter alguma atuação pública, ou não deve, porque isso aí depende muito de vocação pessoal, de disponibilidade pessoal, e eu não posso conhecer 3 mil pessoas uma por uma e saber o que é melhor para cada um. Então, aí cada um tem que decidir o que vai fazer. Agora, em princípio, eu me baseio na seguinte coisa: não existe ação sem o agente. E a ação é proporcional à força que o agente tem. Tá certo? Então, se você disser, bom, eu estou aqui estudando boxe, eu devo lutar com o Mike Tyson, eu vou dizer, ainda não. É assim, ah, mas posso lutar com o Zé Mané da Esquina? Pode. Entendeu? É só isso, quer dizer, eu não quero que as pessoas arrumem uma briga superior às suas forças. Porque aí você entra na arrogância revolucionária. Né? Quer dizer, só porque você tem uma ideia diferente das pessoas, você achar que você está melhor que elas e que você pode instruí-las e dirigi-las, isso não é verdade na maior parte dos casos. Está entendendo? Então, eu recomendo prudência e paciência. Outra coisa, pode ser que no meio dessas 3 mil ou tantas pessoas, existam algumas pessoas com uma vocação política real. Diz, bom, eu não nasci para ficar estudando, eu nasci para virar a sociedade de cabeça para baixo, para fazer isso, para fazer mais aquilo. Né? Bom, eu não vou sufocar a sua vocação. Não é isso? Mas também, eu vejo, se você quer realmente modificar alguma coisa, você precisa medir a sua força e precisa ver quanto de esforço você quer fazer para aquilo. Simplesmente dar uma opinião, ou protestar ou reclamar, isso para mim é frescura. Está entendendo? Quer dizer, você quer realmente modificar isso aqui ou você quer só reclamar um pouquinho? Gente para reclamar não falta. Mas ninguém vai fazer nada para modificar. Agora, se você pensar assim, ah, o esquerdismo dominou o Brasil, nós temos que mudar isso. Eu digo, escuta, o esquerdismo modificou o Brasil porque ele chegou ao ponto em que chegou, porque ele mereceu. Ele se esforçou por isso durante meio século. Hã? E eles estão no poder por quê? Porque eles quiseram o poder. Você conhece alguém que quer o poder? Hã? Se você não quer, você não vai ter. E se você quer, vai dar muito trabalho. Então, se você pega esse pessoal conservador, liberal, etc., etc., não só os políticos, mas os intelectuais, de o que, que você quer fazer? Você quer ser o governante do Brasil? Você quer mandar nesta coisa? Ah, não. Então, você só vai reclamar um pouquinho. É? Você pode ter certeza que se eu descobrir que entre os meus alunos existe um Lênin ou um Napoleão Bonaparte, tá certo? Bom, eu vou dar um cuidado especial para ele, para ajudar ele a se seguir e se realizar. É claro que vou fazer isso, como faço com qualquer outro. Mas se as pessoas não, vamos dizer, nem imaginam isso, se isso está fora do seu horizonte, né? Eu não vou chegar para você e dizer, não, você tem que protestar, você tem que reclamar. O que é isso? Quer dizer, a função do educador não é forçar as pessoas a fazer o que elas não têm vocação para fazer, mas é justamente o contrário, é tentar descobrir a vocação e fortalecer o cara para ser aquilo que ele realmente pode ser. Né? Eu nunca vi, estou dando aula há mais de 30 anos, eu nunca vi um sujeito com vocação política real. Não vi nenhum nunca. Tem sujeito que, pá, ele pensa que ele tem uma vocação política, ele quer ser deputado. Você quer um emprego de deputado, é isso que você quer, para ter uma aposentadoria de deputado. Isso aí está cheio, os partidos entre aspas e direito estão cheios de gente assim. Agora você imagina, por exemplo, um cara como Zé Dirceu, né? Você acha que você pode corromper o Zé Dirceu? Zé Dirceu, você larga tudo isso aí e nós te damos aqui um dinheiro. É impossível. É? Porque ele não quer dinheiro, ele quer o poder, meu Deus do céu. Está entendendo? O poder gera dinheiro. E o dinheiro, às vezes, gera poder. Né? O dinheiro é um meio de poder, não representa nenhum poder por si mesmo. Então, para ele, isso não tem atrativo. Claro, ele vai pegar o dinheiro e falar, pô, dá aqui e vai fazer do jeito dele. Então, na competição dele com os burgueses, ele ganha. Porque o burguês é feito de geleia e ele é feito de ferro. Certo? Você pega, por que o Vladimir Putin está dando baile no Barack Obama? Porque enquanto o Barack Obama estava lá, indo na sauna gay e fumando maconha, o Putin estava lá recebendo a formação e a disciplina da KGB, você está entendendo? Então é um homem de ferro contra um homem de geleia. Entendeu? Agora, se as pessoas dizem, ah, peraí, eu quero o poder político, eu quero fazer uma revolução no Brasil, tá certo? Mudar esta coisa, tá certo? Criar um outro Brasil. Então vamos ver se você é um homem de ferro, se você tem a capacidade para isso. E para fazer isso não precisa um homem de ferro, precisa um monte. Eu nunca os vi em parte alguma, eu mesmo não sou um deles. Eu sou um homem de ferro no meu domínio, quer dizer, isso aqui eu vou fazer, é como dizer, que nem, ninguém me dete. Entendeu? Aconteça o que aconteça, eu vou fazer de qualquer jeito e vai funcionar. Isso porque isso eu sei fazer. Agora, você, ah bom, e o Brasil? O que nós vamos fazer com a economia brasileira? Eu não sei, meu Deus do céu. É? Eu não tenho capacidade para isso. Então, eu exijo um poder correspondente àquilo que eu quero fazer e que eu sei fazer e que eu posso fazer. Se me der um pouco mais de poder além disso, não serve para nada, não vou saber usar. Então, você só tem força quando você sabe até onde você pode ir. Está entendendo? Sim. Mas a minha pergunta não foi sobre você ser forte para você ser um político. Não foi essa pergunta. Foi digamos, no convívio social nosso, né? Amigos nossos. Então, a gente está, por exemplo, num bar, né, 5 pessoas, aí surge um tema, e aí você escolhe, ou você adere, digamos, ao senso comum, ou você fala aquilo que você... Eu não participo dessas discussões e acho inúteis. Tudo bem, mas eu, por exemplo... Você está no bar, está todo mundo falando... Qual é a sua opinião? Eu digo, você quer mesmo ouvir a minha opinião? Então agora você fica quieto e eu vou falar durante uma hora. Ah? E daí eu vou explicar tudo direitinho. Agora, no meio do bate-boca vai se diluir, não vai ser, não serve para nada. Né? Você acha assim que, sei lá, Lenin participava de discussão de botequim? Não. Tinha um exército fazendo por isso. Ah, tem um monte de trouxa para fazer isso aí. Esses são os idiotas úteis. Mas eu não estou formando vocês para serem idiotas úteis. Mas essa é aquela esquerda que nós ouvimos falar, vendeu seus pilecos ideológicos. Então, eu não acho que no seu círculo de convivência você deva ser um fermento, por assim dizer. Eu não acho. Se isso aqui fosse um partido político, eu diria, talvez pode funcionar. Mas não é. Né? Veja, o resultado que eu quero obter não é mudar a opinião das pessoas. Né? É criar individualidades mais fortes. Pensando bem, é uma coisa muito mais ambiciosa, se você examinar bem. Isso aqui é educação. Educação, então, é formar pessoas, né? Puxando o que tem de melhor dentro delas e fortalecendo-as. E isso é o limite dos meus objetivos. Agora, você discutir com seus parentes, discutir no botequim e tal. Bom, pode ser. Tem momentos em que a besteira que você está ouvindo é tão forte que você não aguenta ficar quieto. Pode acontecer isso aí, eu não vou pedir para você tampar sua boca. Tá certo? Também a coisa de tomar posição pública, participar de movimentos, etc, etc. Eu acho que na maior parte dos casos é dispersão, a não ser que você tenha um objetivo sério lá. Agora, o problema, Wander, dos liberais e conservadores brasileiros é esse, todo mundo tem opinião, mas ninguém quer o poder. Então, não é... O Lula disse isso, ele disse, essa gente não tem perspectiva de poder. Coisa mais certa. Então, quer dizer, eles não têm concorrentes. Eles têm pessoas que criam dificuldades. Né? Mas essas pessoas são facilmente neutralizáveis através de uma propina, de uma ameaça, de qualquer coisa. São só pequenos obstáculos, não é uma oposição. O Neio Ferreira que tem razão, diz, não é oposição, é oposicinha. Então, esses são os caras que reclamam um pouquinho. Mas a maioria das suas opiniões não tem substância, né? São moedas de troca, né? No convívio social. Vale a pena. Eu acho mais importante, assim, nos meios em que vocês estão, vocês descobrirem pessoas que têm talento, que têm capacidade, que podem ir para frente. Tá certo? E vocês trazerem essas pessoas. Eu não quero militantes, eu quero alunos, meu Deus do céu. Tá? E os alunos têm que ser colhidos entre aqueles que realmente querem. Não tem um critério de seleção por classe social, por região, por... Nenhum, é assim, é apenas a disponibilidade individual. Mas, por exemplo, aquilo que o Lobão faz não é isso que tu fala de você? Mas o Lobão é uma figura pública. É? É? Agora ele é, né? Agora ele se inscreveu. Né? Mas eu não acredito que eu vou formar a cabeça do Lobão. Então, mas foi isso que eu quis dizer, entende? Ele já tem a cabeça dele feita do jeito dele. Pode influenciar numa coisa ou noutra. Tá certo? E eu posso até dar alguma sugestão para ele, tá certo? Mas ele tem lá a carreira dele, tem os objetivos dele, não é isso? Que não são os meus. Tudo que ele vai fazer é uma coisa assim, que tem um efeito mais imediato. E eu sei que, por exemplo, a educação é um processo muito longo. Isso aqui leva 20 anos. Está compreendendo? Quer dizer, como é que você forma uma geração de intelectuais, de escritores, etc, etc? Não é em 5 anos, não. Você vê, Aristóteles estudou com Platão durante 20 anos, antes dele dar a primeira aula. Agora, isso aí, se você fizer isso, se acumular isso, aí você tem força. Por um cara formado direitinho, né? O cara vem estudar colado, fica ali 10 anos, 20 anos, aprende tudo, pá, pá, pá, pá. Esse cara destrói uma universidade inteira. Um cara sozinho. Ele vai lá, fala, todo mundo vai ficar com medo, vai todo mundo começar a dizer, sim senhor, sim senhor. Daqui a pouco ele está mandando o negócio. E assim, eu acho que, vamos dizer, sanear a política brasileira é uma coisa tão difícil, mas sanear a vida intelectual nós podemos. Podemos mesmo, por quê? Porque eu sei, porque já foi melhor em outra época e pode ser de novo. Aquilo que você já fez, você não precisa provar que você é capaz de fazer. Agora, sem essa base cultural, qualquer ação política é bobagem. Você diz assim, a questão que a questão liberal, conservador, às vezes não quer o poder, eles têm os princípios, têm as dificuldades. Não sei até com a perspectiva de vida, assim, não vê na política um meio de concretização dos seus objetivos de vida mesmo. Uma vez eu conversando com um colega meu, psicólogo, disse assim, que é muito comum na presença de psicopata na política. Você acha que consegue ter o prazer assim na que era muito comum a presença de psicopatas na política, porque não é muito. São pessoas que não têm aquele sentimento, não conseguem ter, e eles encontram no poder, no exercício do poder, uma forma de satisfazer esse vácuo assim, da sua personalidade. Né? E, por outro lado, a gente vê como que assim, a vida de política mesmo, eu já fiz política estudantil na vida, você tem que abdicar de muitas coisas. Você dedica um tempo assim, da sua vida, no final de semana, é na hora de lazer, tem que fazer reunião, tem que ir em todo lugar, tem que fazer esse tipo de coisa, e às vezes você, quando você tem um objetivo, seja um empreendedorismo, ou seja mesmo cuidar da família e tal, isso consome tempo que acaba sendo um pouco incompatível com a política. Algumas pessoas conseguem aqui e ali, mas tem uma certa dificuldade. Talvez as pessoas conservadoras, muitas vezes, liberais e tal, buscam às vezes a religião, ou buscam o empreendedorismo, alguma outra coisa na vida que não sobra tempo. Ele até quer mexer na política, é até um dos interesses deles, mas ele não se dedica, assim. Até o senhor já falou, se não me engano, num Trotspeak, né, que na juventude vocês iam lá para para Gafieira, enquanto o Zé Disseu e o Rui Falcão iam ficar no final de semana discutindo a revolução. Mas é isso mesmo. Os caras não pensam em outra coisa, ele é político o tempo inteiro. Aí realmente não dá para competir. Você quer fazer outras coisas na vida e tal. Você existe uma dedicação que esses psicóticos aí têm que outras pessoas liberais não têm, né? Sim, mas você não precisa ser um psicótico para fazer a carreira na política. Estuda a vida do Ronald Reagan. Ele, desde moleque, ele teve um plano. E ele executou o plano. Desde moleque não, desde jovem. Né? Ele queria ser presidente da República e queria dar uma rasteira na União Soviética. Ele fez isso. Né? Só que ele nunca contou para ninguém o que ele ia fazer. Então era assim, uma moita total. Você sugere alguma biografia dele? Já tem um monte. Mas todas vão enfatizar esse ponto. E tem os diários dele que são muito interessantes. Onde ele escreve ali o que ele pensa, que ele não dizia para ninguém. Então, esse é o seu, vamos dizer, é o indivíduo que fez o que queria fazer e conseguiu o resultado que queria, até o ponto em que ele podia chegar. É uma coisa muito realista, muito bem calculada, muito bem feita, uma ação muito bem executada. Ele não tinha nada de psicopata, era um homem sensível, personalidade moral mesmo. Né? Agora, eu acho que um homem assim ele pode ser mais eficiente do que os psicopatas, né? Se ele quiser. Ele precisa ter uma vontade de ferro. Né? Então é mais fácil aparecer psicopatas do que pessoas desse tipo. Né? Eu disse aquilo, que no tempo que eu era jovem, o Rui Falcão, o Zé Dirceu, ficava pensando na Revolução 24 horas por dia enquanto eu ia para a Gafieira. Mas tem uma diferença entre eu e eles. Eu estudava marxismo e eles não. E, intelectualmente era muito mais sério que eles. Mas, assim, enormemente mais sério. Eles apenas adquiriam o suficiente de marxismo para poder justificar o que estavam fazendo. Eles não estavam interessados realmente em compreender a sociedade, saber como é que as coisas funcionam. Não. O tempo não é um problema. Né? Aristóteles dizia que a inteligência tem que ser exercitada moderadamente. Quantas horas você precisa estudar por dia? Uma, duas. Né? Agora, depende se você... Por exemplo, eu tenho por princípio assim, eu não estudo nada que eu não pretenda guardar na minha cabeça para sempre. Quer dizer, ou eu quero decorar essa coisa ou eu não quero estudar. Se não é importante para mim ao ponto de eu querer guardar aquilo, para não com todas as palavras, evidentemente, mas o essencial, se não vai me servir para nada depois, eu não vou estudar. Não é isso? Mas não precisa estudar muito. É estudar sempre, não é muito. Nunca parar. Não pular nenhum dia. É a continuidade da coisa que acaba funcionando, não é o volume de leitura. Né? E também você ter bastante claro qual é o que você quer responder, quais são as perguntas, qual é a dúvida. Né? Porque são as suas dúvidas que vão determinar o critério de seleção do que você vai estudar. Se eu pego um livro e vejo, olha, isso aqui não vai me dizer nada do que eu quero saber, eu largo, ué. Por exemplo, essa coisa de movimento revolucionário, né? Bom, a bibliografia é imensa. Porém, há muito tempo, eu descobri essa coisa, vamos dizer, da lógica interna do movimento revolucionário. Quer dizer, a estrutura da mentalidade revolucionária. Então, faz 30 anos que tudo que eu leio sobre isso é orientado por isso. Eu ver o livro, pode ter assim, sei lá, História do Comunismo Universal. Digo, se não tem nada sobre isso, eu abandono. Eu falo, não me interessa. Quer dizer, você nunca estudar por estudar. Porque se você estuda por estudar, você realmente entra por aqui, sai por aqui, não adianta nada. Mas também, quer dizer, isso aí desde moleque. Eu vejo que tudo aquilo que não tem importância decisiva para a vida humana, para a orientação na vida, para o bem e o mal, tal, não me interessa. Coisa que é meramente técnica. Ou... Agora, tem pessoas que são aficionadas, elas gostam de certas coisas. Então, pode passar a vida estudando aqui. Por exemplo, eu vou passar a vida estudando xadrez. Não significa nada, né? História do futebol. Bom, talvez pode ter alguma importância, para compreender a sociedade brasileira. Pode ser importante. A história do Fusca. Você pode ter alguma coisa com relação ao nazismo, você pode aprender alguma coisa sobre a história do Fusca. Você pode, os assuntos centrais, você pode pegá-los por... Tem diversas portas de entrada por onde você pode chegar lá. Às vezes, coisas que aparentemente não tem nada a ver acabam se revelando muito importantes, né? Então, essa coisa de, vamos dizer, de tomar posição e dar opinião, você pode dar, não estou impedindo que dê, não estou dizendo para não dar. Mas não aposte muito nisso, não. Diga o que tem a dizer e vai embora. E, sobretudo, não tente modificar as pessoas. Você só pode modificar as pessoas naquele sentido em que elas querem ser modificadas, né? Elas percebem uma limitação delas, elas querem vencer aquilo. Então, aí você pode ajudar. Mas um cara que não está querendo saber daquilo, ele está, né, tá fora desse horizonte, não tem nada a ver com aquilo. Para que você vai modificar o cara? Deixa ele ser do jeito que é. Não, vou dizer, não tente agir, vamos dizer, acima da sua cabeça, acima da força que você realmente tem. Por exemplo, se você quer convencer uma pessoa, de quanto você quer convencer ela, né? Você faz questão absoluta que ela mude de opinião? Você vai se esforçar o resto da vida para isso? Ela é tão importante para você assim? Se não, nem comece, ué. Você tem que ver qual é... Bom, primeiro, quais são os conhecimentos que eu tenho? Que medida eu tenho solidez do que eu estou falando? Segundo, em que medida eu tenho paciência e perseverança para continuar com essa coisa? Terceiro, em que medida isso é realmente importante para mim? Quando você gradua a sua ação por esses critérios, a sua ação começa a funcionar. Porque é assim, dizia São Tomás de Aquino, para agir é preciso ser. Quer dizer, você precisa existir, você precisa ser alguma coisa. Entendeu? E daí a sua ação, vamos dizer, é uma expressão da sua maneira de ser. Agora, você vê que no Brasil acontece muito essa coisa, assim, de pessoa que não é nada. Ela tenta fingir que é alguma coisa através da opinião que ela está emitindo. Ela desempenha um papel, né, de certo modo, para compensar a sua nulidade, o seu sentimento de fracasso, que todo brasileiro tem. Eu não conheço nenhum brasileiro que não tenha sentimento de fracasso. Não é isso? Mesmo porque as pessoas bem-sucedidas, às vezes, são as piores. Então, é claro que é uma sociedade doente, né, na qual todo mundo tem medo, todo mundo se sente inferiorizado, se sente humilhado e fica buscando mecanismo de compensação. Sabe o que isso acontece? Não foram humilhados o suficiente. O dia que você for humilhado de verdade, daí você vai parar com isso, você para com essa frescura. Né? Mas, em geral, vamos dizer, a humilhação que as pessoas sofrem não é suficiente para elas tomarem uma atitude radical. Então, elas não querem mudar de vida, elas querem apenas encontrar um alívio provisório. Agora, se você pega, vamos dizer, a nossa classe média falante, né, estudante e tal, compara a estrutura de personalidade desse cara com a de um líder de traficantes. Também é o homem de geleia comparado com o homem de ferro. Então não vai dar. Quer dizer, um é um sujeito que está fazendo uma coisa, está esboçando uma ação, esboçando um fingimento de ação só para aparecer alguma coisa, para ele se sentir melhor durante 10 minutos. E o outro está empenhado numa coisa que é uma questão de vida e morte que ele não vai largar nunca. Quem vai ganhar? É o Obama e o Putin, você está entendendo? Então você tem que graduar, quer dizer, até que ponto você vai chegar nisso. Eu, por exemplo, eu sei que eu estou metido nesta coisa de educação para sempre. Eu não vou largar esta coisa enquanto eu não conseguir o resultado que eu quero. Quando você pode prender, matar, bater, não vai adiantar nada, nada, vai só piorar, você está entendendo? Faça o que fizer. Então, a partir da hora que essa decisão se consolida, você começa a obter resultado. Mas isso aí é aprendizado uma vida inteira. Né? Porque enquanto a pessoa ela está tentando aliviar a humilhação, ela não vai conseguir nada. Só a hora que ela se conformou, falou, não, esta vida é humilhante mesmo... A gente vai ser feito de palhaço o tempo todo, falando, vão rir da sua cara, vão cuspir em você, vão te desprezar. Eu falei, tá bem, eu aceito. Não tem problema. Na hora que você... Daí você não liga mais. Você vê, depois de tudo que eu já fiz na vida, né? Todos esses livros que eu escrevi, todos os cursos que eu já dei, né? Todos os elogios internacionais que eu já recebi, tem cara que ouve duas palavras num programa de rádio, disse, ah, esse cara é uma besta. Não tem? Quando que eu vou mudar a cabeça deles? Nunca, pô. Eles vão continuar fazendo isso. Eu posso ser prêmio Nobel, os caras vão continuar fazendo assim. Outro dia não tem o cara que falou, ah, esse Jesus Cristo era apenas um esquizofrênico. Né? Mas nem Jesus Cristo se livra disso, como é que eu vou me livrar, pô? Então, sabe, não ligo mais para a humilhação, já estou humilhado definitivamente, né? Isso tudo, vamos dizer, esses são elementos fundamentais da formação da personalidade que estão no centro da vida intelectual. A vida intelectual é o contrário do fingimento, é o contrário do teatro, entendeu? Ela é uma coisa mortalmente séria, como o tráfico de droga é para o traficante, é? Então, nesse sentido, vamos dizer, o traficante de droga merece até um certo respeito, porque é uma pessoa séria. Ele não está ali fingindo que está traficando droga, ele está traficando mesmo. Né? Ele não está fingindo que vai matar as pessoas, ele mata mesmo. Né? Coisa que eu já não posso fingir, eu não posso fazer isso. Né? Eu vou fazer aqui um negócio, quem quer que se oponha, eu vou matar. Eu não sinto vocação para isso, né? Além disso, matar as pessoas não é um instrumento pedagógico usual, né? Bater sim. Bater, humilhar as pessoas, humilhar faz parte. Eu sei humilhar as pessoas porque eu já fui 100 vezes mais humilhado que isso. Então eu sei como é que faz para fazer um sujeito se sentir sem graça. E isso pode ser pedagogicamente muito importante. Mas eu não posso fazer isso para compensar, né, os meus sentimentos de inferioridade. Eu só posso fazer isso se for um negócio profissional sério, mas eu vejo que é necessário. Para desmascarar. Mas é por isso, por exemplo, quando aparece um cara que nem Paulo Giraldelli, ou poeta e ateu, eu falo, não vou nem ligar, deixa ele falar de mim o que ele quiser. Tá certo? Por quê? Porque ele não tem importância, eu não vou ganhar nada se eu bater nele. Né? Mas tirar, por exemplo, sei lá, o Renato Giannini Ribeiro do caminho, fala, bom, isso é uma vantagem, porque ele ocupa o espaço. Esses caras não ocupam espaço nenhum. O Maiavita é um rapaz inteligente. Esse dá até para trabalhar um pouco a cabeça dele. E ele não é um cara mau, não. Né? Ele apenas tem aquele negócio gay, incerto, tentando aqui. Né? É, vem com, como é que se diz? Vem junto com o produto. Entendeu? Esse negócio gay, quer dizer, toda a identidade gay, ela é toda uma construção complexa, difícil de manter de pé, entendeu? Né? Por isso, se você tem identidade hétero, a sua identidade coincide com a forma do seu corpo. Você não precisa ficar lembrando toda hora, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Você acorda, você já é homem, né? Querendo ou não, mesmo que você não esteja pensando nisso. Mas identidade gay, ela não depende da forma do seu corpo, depende de um negócio que chama desejo sexual, que é uma coisa que você não tem permanentemente. Já tem de vez em quando. Por mais tarado que você seja, né? Você vai pensar nisso, que é umas 3 horas por dia. E a sua identidade baseada nisso, eu digo, bom, ela tem que estar toda hora, ela toda hora vai derreter e você tem que botar ela de pé de novo. Então, essas pessoas são naturalmente incertas, né? Não é como, né, os gays antigos não eram assim, porque eles não tinham identidade gay. Eles eram uma pessoa como qualquer outra que gosta de certas coisas, de certas horas, né? Eu não vejo, por exemplo, eu li muita coisa do André Gide, que foi o maior teórico gay do começo do século. Ele não tem nenhum problema de identidade gay, ele nunca pensa nisso. André Gide, é. Ele nunca teve nenhuma identidade gay. Isso é uma identidade gay, invenção do capeta. Isso é a mesma coisa que, sei lá, é a identidade de uma fantasia. Né? Quer dizer, um desejo nunca pode ser a base da sua identidade. Identidade é um treco permanente, que existe quando você pensa nela e quando não pensa. Então, também, muito dessa suscetibilidade gaysista, que se sente ofendido por qualquer coisa, é por causa disso. Porque você está mexendo na identidade do cara. Desejo não, mas um hábito não poderia ser um hábito de identidade. Se ele se incorporar. Quer dizer, se o hábito é a segunda natureza. É isso. Mas acontece que o hábito gay, ele depende do desejo. E o desejo é por sua natureza inconstante. Não é como, por exemplo, sei lá, um hábito regular que você tem, por exemplo, fazer ginástica. Você não faz ginástica quando você tem desejo, é? Se for assim, você vai fazer ginástica uma vez por mês, como eu faço. Né? Eu às vezes gosto de fazer ginástica. Depois fico 20 dias sem fazer nada. Quer dizer, só se o hábito tem que ser realmente, tem que ser incorporado. E você faz isso assumindo uma responsabilidade, né? Qualquer habilidade que você adquire se incorpora à sua identidade, porque você a domina. Mas o sujeito não diz, bom, agora eu vou dar todo dia as tantas horas para incorporar a identidade gay. Ninguém vai fazer isso. Né? Não é uma prática disciplinar. É, no futuro será. Aí... Como é? Eles moldam a maneira de se relacionar habitualmente. É, a não ser quando ele esquece. Não tem sujeito que seja gay que em certo momento ele não esqueça que é gay. E na hora que ele esquece, ele não tem nenhuma identidade gay, ele tem simplesmente aquela identidade com a qual ele nasceu. Né? E daí ele percebe, opa, não estou sendo suficientemente gay. Você vê todo o lado histriônico da coisa. Né? A gesticulação feminina, a voz feminina. Bom, todo o seu aparato corporal está pedindo para você fazer o contrário. Você faz assim porque você quer. Mas se você ficar distraído, sumiu aquilo. Né? Por isso que tem que ter esse lado histriônico, quer dizer, o exagero, o negócio hiperbólico. Aquele rapaz ficou lá em casa, não vamos falar o nome. É questão de mostrar que é gay o tempo todo, né? Mais gay do que ele realmente era. Tá vendo? Tem. Toda uma escala. Não é assim. Realmente não é assim. Senão ninguém poderia se tornar gay depois de uma certa idade ou deixar de sê-lo. Não é isso? E tem um monte. Aqui tem uma associação de ex-gays. São um movimento já. A pessoa mais discriminada que tem são os ex-gays. A pastoral da Igreja Católica Americana, Curas. É. Por que que eles querem proibir o tratamento de gays? Porque sabe que pode funcionar, esse é o problema. Se não funcionar, se fosse inócuo. Eu sei, toda coisa baseada no desejo, o desejo muda. Às vezes muda repentinamente. Você pode ter uma brutal atração por uma mulher durante anos a fio, pensar que sem ela você não pode viver. De repente é que ela some da sua cabeça e acha, o outro esquece completamente. O desejo é volúvel. É? Claro. Quer dizer, o desejo por natureza ele não tem um objeto fixo, o objeto é móvel. Agora você vê, uma época que aceita uma ideia como essa de identidade gay, fala, a pessoa está contando com QI 12. Quer dizer, o sujeito, ele é um gay, ele é homossexual, mas ele não sabe qual é a condição dele, ele não está entendendo o que está acontecendo. Então inventa uma historinha. Mas essa é a diferença, porque inventaram a identidade gay e um movimento político baseado nisso. O que acontece com um sujeito que seja, por exemplo, teórico gaysista e que ele deixe de ser gay? Ele vai continuar no gaysismo? Sim. Sim, certamente. Você não leu o Pink Swastika? Não, conheço, não vi. Não é ler esse livro? Muito interessante. Quer dizer, eu acho o fim da picada. Quer dizer, eu vou ter que explicar para o gay o que é identidade gay, porra. Né? É uma situação muito esquisita, né? Mas eu vejo, eu entendo a dialética do negócio muito melhor do que eles. Essa coisa da identidade, eu escrevi artigo sobre isso. Não muito, mas escrevi alguma coisa. Coisa que eles nunca tinham pensado. E o próprio Magnavita citou isso numa polêmica com outro gay. Tá? Bom, então, por hoje vamos parar por aqui. Amanhã a aula é lá em casa, né? Um pouco mais comprida. Bom, eu espero que tudo tenha... Como sempre acontece nesses cursos, eu, quando chego na quarta aula, eu já dei o curso inteiro. Né? Eu digo, já falei tudo. Mas sempre sobe umas perguntinhas. Né? Ah, sim. Então tá bom, então por hoje é só. Eu, meu, como é que olha isso?